dia. Passa saborosamente a língua na areia. Que bem. Ô Rezende, como é que tá aí, Rezende? Opa! Opa! Como é que você tá, Chuchu? Como é que você tá? Você ouve todos bem, tirando a minha pessoa, o resto? Tô ouvindo todo mundo bem. Todo mundo bem. Só vez em quando que o Kainan vira X3PO, mas tá de boa. Ah, mas o Kainan, então leva um papão com o Cerny aí pra ver. Ai, ele fica falando coisa que eu não sei, essas siglas, esses numerais, essas letras. C3PO é aquele robô do Star Wars, o dourado. Como é que é o nome do filme? Como é que é o nome do filme? Guerra nas Estrelas. Star Wars. Star Wars. E daí? Não fica Star Wars. Não, mas olha só. O cara fala inglês, digamos assim, inglês senegalês. Inglês. Pô, tem que corrigir o cara, pô. Não, inglês de ensino fundamental de escola pública. Uai, é o que eu tinha. Não, não vai falar mal de escola pública, mas, não. Jonas, desculpa, mas na escola pública eles não falam. Eu tô ne... Me caixa, né? Eu tô ne caixa, né? Lindo Matagal. Nada ainda começou. Nada acabará. Grito Matagal. Nada ainda começou. Imaginação 2. Você vai tocar, gente, Madonna? Você vai tocar Madonna? É o seguinte, vou tocar Madonna. Sabe, é o você seguinte. Tá tão lindo. Nossa, nossa, velho. Olha, tá escorregando bonito. É Madonna. Deixa eu falar um negócio. Ó, quem cair, só não. Passa um textinho aqui e tal. Não fica chamando pra áudio de novo. Eu sei, a maioria das pessoas que tá aqui já sabe e não faz isso. É, mas um quem fizer. Aqui, chama lá. Se no... fizer isso, eu tiro e ponho o André Locutor no lugar. Filha da mãe. Gente! Ai, fala. 11 horas, vamos fazer o negócio? Ah, podemos ou não? Vamos, Mona, vamos. Balança! Vamos, vamos que eu tô doida. Vamos que eu tô doida. Só um minuto, opa, então, opa, queridos. Opa, opa, mão na boca. Que é, permite deleitar desses abusos do mar. Por trás de uma folha de palmeira, a lua poderosa, mulher muito fogosa, bem nua, bem nua, sacudindo e brilhando inteira. Bem nua, bem nua. Já vai começar. Muito bem, muito bem. 70. Panecast do número 70. Aliás, o último Panecast de 2008. Uma salva de palmas. Chegamos ao número 70, agora só o ano que vem. Se não der, 70 de novo o ano que vem. E estamos aqui, nossos amigos reunidos, para o quê? Para um bate-papo alegre, bate-papo feliz, um bate-papo de final de ano. Sabe quando a gente chega lá? Ô amigão, ou não sei o que, tal, tal. Ô, e aí? O que você fez nesse ano de bacana? O que, que foi interessante? Esse vai ser o papo de hoje, gente. O pessoal do Panicast discutindo um pouquinho do pânico da TV e da rádio aí durante esse ano de 2008. E sobre o próprio Panicast. Vamos fazer igual a Rede Globo de televisão, que só fala dela. Nós vamos falar de nós mesmos neste Panicast. Então eu pediria... Exatamente. Eu pediria a presença, primeiramente, então, do nosso querido doutor, mestre no assunto de Panicast e de blog, que é ele, Jonatas Andrione. Muito boa noite e dê as boas-vindas a todos. Olá, boa noite, boas-vindas a todos. Eu estou aqui com meu belo smoking nessa noite para festejar, né, mais um ano de Panicast, de blog, de pânico. Fiquei aqui só com amigos para a gente fazer aquele belo balanço do ano, né? E conversar, bater um papão, amigo. É não, Sami? É lógico. Aliás, você poderia chamar as pessoas que estão aqui enquanto eu vou até a geladeira pegar mais uma cidra? Vai lá, vou chamar então. Temos aqui ele, Kainan Fani. Olá, Kainan, que esteve o ano todo conosco. Fala, viado! Saiu. Não temos ele, mas temos Daiane e Pinote. Deixa, ele foi lá, na, ele foi no banheiro. Daiane e Pinote, ela, que é atriz, em breve estará aí na Rede Glóbulo. Tudo bom, Daiane? Tudo bem, boa noite. Tá animado para mais um podcast, esse o último do ano, fazer um belo balanço? Lógico, com certeza. Tomara que eu consiga ficar até o final, que o Skype colabore hoje. E é isso aí. Então chama o próximo. Próximo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quem é o próximo? Lady Dari? É? Oi, Lady Dari. Boa noite pra todo mundo. Espero que hoje seja um bom podcast, já que a gente vai bater papo. É o que a gente sabe fazer de melhor, né? Posso chamar o próximo também? Sim. Então eu vou chamar Leandro Rezende, o amigão. Piado! Piadinha! Rabim. E aí, galera, beleza? Como sempre, estamos aqui, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Páscoa. Ah, não, Páscoa tem um programa antes da Páscoa, né? Então, opa, e aqui. E agora vamos falar com o nosso querido da moto, o Vital. Aí, né? Rabim. É, isso aí, ó. É, olá a todos. É, queria desejar aqui umas boas festas aos participantes, aos ouvintes. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E estamos aqui, né, para celebrar este Panicast 70, uma confraternização. Vamos todos pegar a nossa sidra e celebrar o fim do ano. Nossa, paz do Senhor. Amém. Aleluia. E agora é o nosso ilustre Marcelo Senna. Tudo tranquilo, gente, nessa edição 70, que pessoal que participou, os que não participaram, que fizeram parte do ciclo 70, estão também homenageados, não é? Nessa edição especial. Boa, Seninha. Aliás, o Senna que passou a integrar aqui conosco o Panicast nesse ano de 2008, né? O que você achou, Senna? Você acha que foi uma agada na sua vida? Depende do período, dos temas, né? Que tem alguns temas que eu tentei responder da melhor forma que eu pude, né? Tinha coisa que não dava pra contar. Eu tentei fazer o máximo que eu pude, né? Respondei legal algumas coisas. O pornô, por exemplo, o pornô, você ficou tão animado com o assunto que foi assistir um vídeo da Mônica Matos, né? Isso. Foi, e acabou dando eu caí no sono tão pesado que vocês pensaram que eu tinha vindo uma maratona Mônica Matos com a Leila Lopes no final. Fala, quem voltou aí, o Kainan, foi ali pegar uma breja. Desculpa, eu tava pegando uma Pringles. Vocês conhecem? A Pringles, a coisa. Tava pegando uma Pringles. Aquela batata da mãe. Pra poder, imenso. Pra poder, né? Porque é o clima, né? Madonna, né? Aliás, Samir, Hoje você tá lindo. Você tá lindo hoje. Obrigada. Que essência é essa que você passou? Que perfume é esse? Você gostou? Escuta um pouquinho, ó. Escuta um pouquinho aí, ó. O brioco da sensação. Nossa, Leandro, parece um ensaio. Olha como ele rebola, olha. É Madonna, né? Madonna, que foi um dos eventos aí do ano de 2008, um dos mais esperados aí pelos admiradores de Madoninha, que não estava nem aí pros admiradores, né? Vocês que acompanharam, né? O bom foi ela que ela chegou em Maluato, caiu. Olhos roxos, né? De paparazzis, né? Exatamente, né? O bom foi o que ela ficou de quatro, né? Tomou o tombinho no palco lá no Rio dos Zandeiros. Tomou a tombeta no Rio. Estilo vídeo cacetado. Ó, louco, meu! Brincadeira, é! Brincadeira! Olha só, cantora desajeitada. Olha aí, galera. Muito bem, vamos falar um pouquinho do Pânico, então? Fazer um balanço de 2008. Eu gostaria de começar pelo seguinte. 2008, no começo do ano... eu acredito que o programa passou um período difícil pela saída do nosso querido TV? Na televisão, na rádio também, mas é mais na TV que é o que mais chamou a atenção, que foi a saída do nosso querido Vinícius e de Charles. Fica e aí quieto. Devagarzinho eles foram colocando o pior, que começou a aparecer mais, já tinha começado e foi devagarzinho, apareceu o nosso querido Polvilho. Depois, mais pro final aí, pra metade pro final do ano, apareceu o Rabin. Gostaria de saber o que vocês acharam. Você acha que eles supriram bem? O pessoal deixou de sentir a falta? Porque eu, no começo, eu sentia muita falta do Mendigo e do Vinícius. Ainda sinto um pouco, mas eu acredito que o programa deixou de depender deles. No começo eu achava que sim. Depois apareceram essas outras pessoas. O Carioca assumiu um papel no programa muito legal. Começou a fazer tudo quanto é personagem. Eu acredito que eles voltaram a andar com as próprias pernas. O que vocês acharam? Eu acho que a maior perda foi o Mendigo na rádio, porque na rádio realmente ele, acho que até hoje faz falta, ainda tem uma lacuna ali que não foi preenchida. Ah, não pode esquecer também que o Paulinho Serra também entrou agora no finalzinho do ano também, né? É, meio que os desnecessários inteiros, né? Completaram o time. Uns abandonos no meio do caminho, né? Tânia Oliveira, Gabi Monteiro, Dança de Capetinha. Fala, Dário. Pois não, Dário. Não, na verdade, surgiram pessoas boas, com personagens legais, mas ninguém que entrar vai conseguir suprir o que o Mendigo fazia, né? É, o que eu gostava muito dele também, de personagem, era mais o Merchan Neves, com aqueles trocadilhos que ele fazia, aqueles merchans, achava bem legal. É, deu um tanto o Mendigo. Claro que o quadro Voa Não Voa era bem legal, eles lá na praia e tal, que agora tem essa imitação aí que é o meio... Esse aí que é o tapa na cara, né? Que eu gosto muito, mas eu gostava mais do Voa Não Voa. É, gostava também do Casa Grande, que o Vinícius fazia, era bem legal. Mas eu tive umas boas surpresas nesse ano, que foi o Polvilho. Gostei muito da participação dele, do Pânico, tô gostando também. Ele como a Malisa, ele como o Polvilho mesmo, como uma grisa. É, e o Carioca, né, que é o Coringa do Pânico mesmo, que tá interpretando um monte de personagens. Que eu fico até meio... rio muito, quando eu dou muita risada quando ele imita até o Emílio lá na rádio, que ele tal, imita como é que é o Emílio apresentando. Eu acho bem legal. Agora, em relação a essa saída aí do Vinícius, do Charles, aí teve como substituto o Glu-Glu japonês, né? Que ficou só durante um tempo e depois já largaram mão, né, de vez e tiraram o coitado. É, foi aquela febre rápida, né? É, e olha, infelizmente vai ficar aí no arquivo uma matéria que foi gravada dele com a Samambaia e a Morgana Dark, né? Que a Morgana Dark até botou lá no blog dela. Pra quem não sabe, Morgana Dark é uma atriz de filmes pornores. Adultos, né? Adultos. Já. 300. Cabia. Então, infelizmente, mais uma matéria lá pra ficar no arquivo, né? Arquivo morto. Quem chegou a fazer uma matéria também foi o Senna, né, Senna? Que no final não foi exibido. Exatamente. E era uma matéria muito boa. Pena que foi aquela história do Ronaldo com os travestis. Senão, podia emplacar o setor esportivo. E eu vou batalhar aqui em 2009, eu cubro as matérias esportivas para não sobrecarregar o Christian Pior. Essa é uma das metas que eu tô tentando. É, mas agora tem o alfinete que tá ali, né? Se bem que o alfinete vai mais em partir do Corinthians. Mas eu tenho que trazer lá, eu tenho que estar lá pra contrastar, pra não ficar corintianismo demais, entendeu? Essa que é uma das metas que eu tô tentando fazer. Entendi. É, você vai ter o apoio de bastante gente aí, viu, rapaz? Tenho certeza. Percebi pelo último programa, pelos comentários sobre o alfinete e a Sabrina do Corinthians. Eu acho que vocês estão pegando pesado demais com o Corinthians, cara. Eu também acho. Porque o Corinthians... Não. Tô falando assim, que vocês estão criticando demais só porque é matéria do Corinthians, entendeu? Essa coisa dos outros clubes, não dá, cara. O Corinthians é um clube do povo, entendeu? Tipo, é um clube, uma das maiores torcidas do Brasil, entendeu? Então, se por exemplo, eles cobrissem uma festa de um clube como... Eu não posso dizer o nome, mas... Um clube, digamos assim, de menor nível, assim, não ia ficar legal. Mas o Corinthians, como é do povão, já... Cola aquele reconhecimento. É o único que você chama de Corinthians, né? Você nem chama pelo nome correto. Você, vírgula, dois pontos, cara. Porque eu sou letrado e letrados dizem Corinthians, entendeu? Olha que bonito. Toma. Aqui outra lembrança que eu queria fazer em relação ao programa. Logo no começo desse ano, teve o lançamento lá daquela música dos Churros. Churros entra, Churros sai. Avisa a mamãe, oi. Avisa o papai, aí. Chegou o carro do churro, churros entra, churros sai. Avisa a mamãe, oi. Avisa o papai, aí. Chegou o carro do churro, churros entra, churros sai. Divertidíssimo também, bacana. Mas não emplacou, né? Não emplacou por pouco tempo só. Um mês só, aliás, de churros. Aliás, eu gostaria até de abrir um pouco mais o leque, porque o Vesgo e o Silvio, se for ver... pegar o programa Pânico e analisar ele inteiro. O único que não mudou o estilo foi a dupla Vesgo e Silvio, né, rapaz? Porque o Carioca fez um monte, o Polvilho apareceu o Serra, o Repórter Chorão e não sei o que e tal. O Vesgo e o Silvio continuaram daquele mesmo jeito, o mesmo estilo, fizeram mais viagens e tudo mais. Mas continua. Queria saber de você, minha querida Dai, você que escreve no blog do Vesgo, fizesse uma análise de Vesgo e Silvio. Bom, eu acho que... eles permaneceram, acho, com a mesma... iguais, mas eles fizeram esse ano uma matéria diferente. Tipo, teve aquele... eles foram para aquela corrida das galinhas, foram aquele... corrida dos touros lá, do queijo. Eles fizeram umas coisas diferentes, eu acho. Esse ano eles mudaram um pouco, saíram daquela coisa de só festa. E o ápice, acho que foi o Kiko, né? Ah, é verdade, é. Fala, tá. Agora não quero. Ah, tá. Mas a Britney foi chato. Foi chato. Não sei. Eu achei que foi muito melação e tudo mais. Não só a Britney, né? Também foi chata essa perseguição. Aliás, não foi não. Tá sendo chata a perseguição deles com o Silvio, entendeu? Não sei contar vocês, mas pra mim já deu um saco, cara. Muito, não gosto mais. Já, em falar em Silvio Santos, não vejo a hora de conhecer ele pessoalmente. E o Emílio falou uma coisa com ele outro dia pra ver se falava com ele um dia. Falei, tem que ter alguma imagem sua. Você fala, no YouTube tem 5 matérias comigo. Você vê 5 matérias comigo, eu vou falar com o Magrão, ver se convida pra 2009. Boa. Será que ele deixa um depoimento pro podcast? Oi, Xena, um abraço, parabéns para o podcast. Oi. Eu acho que o que justifica o que o Samir falou de Vesgo e Silvio não terem saído do estilo é por conta das campanhas, entre aspas, que eles faziam, né? Então isso rendia muito e ocupava vários capítulos. Só teve aí uma campanha que não deu certo, né, Dari? Até o pessoal me contou que uma das campanhas foi até boa, só que não se tinha o efeito e foi muito complicado pro pessoal. Qual? Eu acho Chico que Anísio. Foi a... Qual? Chico Anísio, né? Ah, do Chico. Porque a pessoa envolvida na paródia ficou marara. Marara. Eu acho que eles não mexeram tanto no quadro do Silvio e do Vesgo, porque foi uma coisa que deu muito certo o ano passado. Então eles dizem, né, em time que tá ganhando nunca se mexe, né? Então eles acharam, não vão mexer não, porque isso aqui é o nosso... É o nosso ápice, então. Isso aí, então acho que por isso que ficou assim muito repetitivo. Por outro lado, o Silvio meio que desapareceu um pouco. O Vesgo se sobressai nas matérias, porque ele gosta de chamar atenção. Acho que no início, lá, né, o Ceará conseguiria aparecer um pouquinho mais. As piadas tinham mais graça. O Vesgo acaba aparecendo sempre. É, o que eu não tô gostando muito dessa fase. É, isso é verdade, porque... o Vesgo anda meio Robert mesmo. Eu acho que eu gosto muito dessa fase, porque eu gostava das piadas do Silvio. E eu tô vendo que tá ficando meio repetitivo. Não tá havendo uma renovação. Não sei se é porque tá ficando um pouco desgastado ou eu que tô ficando enjoado mesmo. Mas o Ceará, quando ele tinha aquela sagacidade dele e tal, além do Silvio, imitava outras pessoas durante lá a matéria. E eu achava bem mais engraçado. Agora só com o Vesgo fazendo as palhaçadas dele lá e deixando o Ceará meio avulso, não tô gostando tanto assim não. É, deve ser porque o Vesgo aparece mais. A gente pode perceber isso até no palco lá no programa. Que mesmo quando a paçoca não tem nada a ver com o Vesgo, ele fica pulando de um lado pro outro, chamando atenção. Tudo bem que de repente o papel de bobo da corte seja legal, mas ele quer sempre chamar muita atenção e acaba ofuscando um pouco o Ceará. Exagera, e, né? Emendando isso que vocês estão falando, eu acho que o Ceará deveria ser mais usado, cara. Ele tem um leque de personagem muito bom, e ele tá só ficando no Silvio. Eu acho que poderia voltar o Clô, voltar a Dercy ele também, mesmo morta. Ele chegou a tentar fazer um pouco essa nostalgia de personagens. No final do ano, agora, ele teve que fazer uns 5 personagens. É, ele fez o Galvão na Fórmula 1, né, com o Massa, que quase foi campeão e tudo mais. Também o Clô, né, com aquela história do Ronaldo Wesper peladão, né. Sim. É, mas nesse ano não apareceu tanto igual o ano passado, né, só ficou Silvio e Vesgo. Não, na verdade eu acho que tá rolando pouco revezamento com o Ceará, entendeu? Ele tá aparecendo um pouco nas matérias de outros caras do programa, só tá mais com o Vesgo. E eu acho que isso não é legal pro Ceará e também pro próprio Vesgo. Porque o Vesgo, eu tenho notado que quando ele bota aquela gravata na cabeça, ele começa a se achar o humorista. Não sei se não é por nada não, mas ele, tipo, incorpora. Zé Graça, e às vezes a... Ele não é tão engraçado às vezes, entendeu? Tem horas que ele dá uma dentro, mas tem outras que não vai, entendeu? Parece que é muito forçado. Eu gostava mais quando ele fazia as coisas absurdas, né? Lá no início, quando ele aparecia na maioria das vezes sozinho, tentando fazer coisas absurdas. Não, pode dizer. Não que o par, o casal, não tenha dado certo. Com certeza deu, porque eles estão aí até agora, né? Mas precisa de uma inovação. Porque, como já falei antes, acabou ofuscando o Ceará. Mas também a gente não sabe se isso, de repente, não é uma escolha do próprio, né? Se, de repente, ele não tá envolvido com outras coisas, não... Talvez. Né? Não faça tantas matérias, não se envolva mais por uma questão pessoal. O Vesgo só faz matéria mesmo com o Silvio, né? Ele não faz com nenhum outro, né? Ele fez com o Carioca, no rodízio do Ceará. Foi só uma vez. É mais difícil, né? Foi só uma vez. Agora não tô lembrando se foi esse ano ou foi no ano passado que o Vesgo fez uma matéria, mas foi com o Evandro. Acho que foi quando teve aquele choque da imprensa, que o Silvio pegou, ficou se maquiando. Achei bem legal aquilo lá, o Vesgo com o Evandro. Aí ver quem é que fala mais, um querendo chamar mais atenção que o outro. Foi engraçado. Teve um podcast que a gente falou sobre isso, né? Dele com o Christian Pior, que ficou até interessante, um querendo aparecer mais que o outro. Porque os dois são bem Roberts, né? Oxi. Olha, Vesgo e Silvio, pra mim, a época boa foi a perseguição com o Clodovil, foi sensacional. Sandálias da humildade. Eu gostava que não do volta, Vesgo, né? É algo que não volta mais também. Eles não gostam de. Deu muito processo, né? Coisas. Teve que vestir muito o terninho. Mas assim, diga agora do que Vesgo. Dado aberto é caminho da cadeia, hein? Já pode aguardar. Primeira página no jornal, aí. Ô, Samir. Pois é. Só um último comentário sobre o Vesgo. Eu gostava dele mais quando ele era, digamos assim, mais contestador, entendeu? Quando ele chegava nas celebridades e não ficava tão baby, assim, fazia umas perguntas, entendeu? Aquelas perguntas mais cabeludas, deixava as celebridades mais, né? A época que ele era meio Amanda, né? Agora eles não podem, né? É verdade. Eles eram mais... Essa época mais contestadora é a época que eu mais curtia. Não sei quanto tempo. Sabe o que acontece é o seguinte: a época boa de Silvio e Vesgo é a época que eles eram proibidos de entrar nas festas. Antes hoje, do processo. Eles, processo. Antes, hoje eles são convidados pra festa, entendeu? Então se o cara é convidado, não tem graça. Se ele é proibido de entrar, aí o negócio fica engraçado. Mas hoje não, eles são os bambambãs, são conhecidos. Então a celebridade chega a ver o cara, fala, pô, é o cara do Pânico, é o Vesgo, já conhece. antes não conhecia, era mais fácil pro cara zoar, agora é mais difícil. E até um cuidado dos próprios, né? De repente, no caso específico do Vesgo. No início era mais fácil dele chegar desbancando as celebridades instantâneas ou as fixas mesmo. Agora ele já tem cuidado. Mesmo que ele faça as brincadeiras, algumas sem graças, outras não, mas ele toma cuidado quando ele vai brincar, porque ele sabe que da próxima vez, de repente, ele não consiga a entrevista, né? Depois de tapas e voltas, né? A outra coisa também, né? Todo o programa deles, eles sempre aparecem duas vezes. Eu acho que deveria só ficar um quadro só pra eles, porque sempre tem um, o primeiro e o segundo, né? Aí fecha um espaço pra outra pessoa fazer alguma coisa diferente. Satura, né? Deixa saturado, entendeu? Enche o saco. Exatamente. Mas, ô, pessoal, não é mudando de assunto, mas já mudando, vocês notaram que esse ano foi o ano das viagens internacionais, né? O que o Pânico fez de viagem foi impressionante. Espanha, França, Estados Unidos, pelo amor de Deus, México. Que eles têm mas de é porque viagem foi agora. O ano que a verba aumentou também, né? O tanto de merchan, de propaganda que tem no programa, né? Acho que rendeu mais din-din pra eles viajarem. Oh, quase não tem merchan. Por isso, eu acho que é por isso que justifica os quadros, por exemplo, de Vesgo e Silva, porque, por exemplo, muitos de nós aqui, eu acho que a gente não se enquadra no público-alvo do Pânico, eu até já repeti isso de outras oportunidades, mas eu acho que a gente não se enquadra na maioria do público, então, assim, o pessoal consome, o anunciante paga o salário deles, tem mais viagens internacionais, e eu acho que vão ter dois quadros de Vesgo e Silvio no Pânico até um dia que não render mais, entendeu? Alguém usa Ipanema? Não, tô falando porque não adianta a gente vir com saudosismo e falar, não, jornal ao contrário, era legal e tal, mas a gente vem com esses quadros muito lado B, assim. O pessoal quer quadros que tem uma abrangência maior com o grande público, entendeu? É verdade. Aliás, né, a Sabrina tem muitos fãs, viu? Não é por nada não, mas... por exemplo, eu frequento muito essas comunidades do Pânico no Orkut, né? Ter o que fazer é uma coisa muito sensacional. E aí eu sempre noto nas discussões sobre o programa que tem muitos fãs da Sabrina, entendeu? Que mas pedem lógico. Pra que ela faça um quadro, entendeu? Que ela seja mais ativa. Eles reclamam que ela tá só sentada, sem fazer nada. Eles não reclamam. Mas a Sabrina é a maior audiência do programa, não é o Vesgo e o Silvio, que eram os maiores, já foram os maiores. A Sabrina é a maior audiência do programa, não tem como. Ela aparece, a audiência sobe. Pois é, mas até na rádio essa semana, se eu não me engano, falou, né, que até o Bolo jogou na cara da Sabrina, né? Eu, pelo menos, tenho um quadro, né? Você tá, né, na transição. Porque nunca tem um quadro fixo da Sabrina. Ela sempre mais tá mais lá no palco do que fazendo quadro. É verdade. E agora ela tá mais parada, né? Não tá fazendo, digamos assim... Ou melhor, às vezes ela faz, né, uns quadros com o Evandro, mas ela tá... demorando pra achar um quadro que ela se encaixe, entendeu? Depois que o ano de 2007 foi marcado pela fazer aqueles desafios, né? Aí esse ano ela quase não fez nenhum, né? Não, porque esse ano ela fazia com as paniquetes lá, né? Eles tiveram muitas. Do ano foi muito. Como é que era o lance das paniquetes lá? Que era desafio, com o bola, tinha o castigo. Castigo das paniquetes. Então, eles fizeram um bom tempo isso aí. Agora no final do ano que pararam um pouquinho, mas ficou mais nisso, né? Ou seja, é algo que ela não precisou viajar, precisou ir pra tal lugar. Não, fizeram ali mesmo, ela. E ela dividiu a responsabilidade com as outras, né? Muitos chegam a dizer que a Sabrina segurava o quadro das paniquetes, entendeu? Era ela que segurava o quadro. Mas ali ela se encaixava legal, porque não tinha um entrevistado em si, não era uma matéria que precisava ser cumprida, coberta. Aí ela ficava só na zoação, ali ela se encaixava bem, porque não tinha nada pra fazer mesmo. Era só pagar mico. Por falar em Sabrina, eu vendo aqui o que teve no ano, no carnaval desse ano, a Sabrina, que foi desfilar lá pela Gaviões, ela passou o desfile todo segurando a parte de cima do sutiã, que tinha rompido a alça. Tinha rompido a alça, é verdade. E disse que foi o maior sacrifício pra ela. Mas a escola não perdeu pontos. Mas a escola acho que não perdeu pontos por essa razão. Na verdade, eu ganharia se ela tivesse deixado cair. Exatamente, carnaval é a época que tem que, né, liberar. Beleza. Liberar a bolinha. Não, e outra coisa também, é, em relação ao Carioca que a gente estava conversando, é, ele, toda vez que fazia o Robaldo, ele dançava o Locomia, ele parou de dançar o Locomia. Já mudou o foco do personagem, não há mais, digamos assim, necessidade de dançar o Locomia, entendeu? Ah, mas era legal pra caramba, vinha com aquele leque. Tan, taran, tan, tan, tan, tan. Não, mas a música continua tocando, a música continua tocando. Às vezes quando ele aparece, a música toca, o Locomia. Mas agora a música dele tá sendo aquela do Eduardo do Zeque lá, o mar passa saborosamente, né? Larara, larara. Passa saborosamente a língua na areia, que bem debochada, cínica que... É, por causa do momento Esper, né? Do momento Esper. Mas agora, o Carioca, olha só que coisa legal, né? Porque o Carioca, ele acredito que mais apareceu aí como Robaldo, até porque ele gosta de fazer. Só que pra nós, pra mim no caso, acho que pra maioria, o personagem muito legal que ele fez foi o nosso querido Amaury Dumbo, né, cara? Que devia ter mais, pô. Amigo! Amigo! Jesus! Isso aqui tá muito bom! Jesus! Eu ri muito com o Amaury Dumbo as poucas vezes que apareceram. Melhor matéria dele foi o momento que ele esteve no Oktoberfest, cara. Que é uma época de chope de meta. Chope de meta. Aí, lembrando também, a Sabrina fez muito. É, fez aquela viagem também com o Christian Pior, né? Pra aquelas praias lá, né? Pelas praias. É, o que eu tinha falado das viagens internacionais, é verdade. Mas muitos criticaram, né? A Sabrina lá, fazendo. Muitos queriam o Carioca lá, né? Como o Ronaldo Esper. É porque dava pra aproveitar mais, né? O lugar e tal. E ficou uma repetição de praia, de mostrar bunda, de mostrar biquíni. Poderia ser aproveitado. Mas há de se convir que a audiência aumentava cada vez que era mostrada a parte. Não, com certeza. Mas que usasse a situação com outro pretexto, então, né? Poderiam as matérias serem feitas na praia com nudismo, com a bunda, com o biquíni. Mas poderia ter um pretexto. Vou falar em bunda e biquíni. Eu queria colocar um exemplo aqui que foi o seguinte: o Daniel Zuckerman começou lá o ano fazendo chupla, beijando aquelas belas mulheres na balada, e terminou o ano fazendo um beijo na boca ou tapa na cara, que, né, é a mesma coisa, só que não tem personagem nenhum. É outro formato, mas continua beijando. E lembrando o fracasso, né, do quadro do Na Madruga também, né? Na Madruga também. Wagner Moura manda lembranças aí sobre o quadro. É, uma das polêmicas desse ano, né? O Wagner Moura. Mas diria que o Na Madruga, o caso é o seguinte: Na Madruga era legal no início, que o Samir sempre dizia no Panicast que ele gostava do quadro, que ele mostrava uma coisa que a televisão profissional não mostra. Que é aquele lado bastidor, de você chegar na pessoa, pedir pra ela ser entrevistada e tudo mais, todo aquele entreveiro. Não é, Samir? Exatamente. Foi um dos quadros que não foram compreendidos durante o Pânico em 2008. Agora, o engraçado, e isso é uma coisa muito engraçada, eu cheguei a falar no ar isso aí, porque o Silveirinha, na TV, era um cara que ninguém gostava, não gostava do quadro e não gostava do cara. E na rádio, ele se transformou um dos principais personagens, um dos mais engraçados. Eu acho que ele mostrou o lado feminino dele na rádio, né? Por isso que ficou mais engraçado. Meu, o Silveirinha, cara, que ele conta um pouquinho pra gente, eu chego a dizer até que um programa sem o Silveirinha não é programa, entendeu? Não, e ele bolou aquela voz, eu lembro, eu tava lá, foi no dia que eu dei a entrevista lá, que ele começou, a toda hora ele começava a falar, o tempo inteiro começou a falar, e aí o Emílio até ficava falando, porra, o cara fica interrompendo o tempo inteiro, aí eu bola, você dá chance, aí o cara quer participar. E eu lembro que foi a partir dali que ele começou todo o programa a falar, e hoje ele é o principal, cara. Tudo passa por ele ali, ele sempre tem que fazer uma gracinha. Aliás, vocês falaram da rádio, não sei qual a opinião de vocês, mas muitos dizem que o programa tá, digamos assim, a rádio tá super lotada. O que vocês estão achando disso? Ah, eu acho que é mais por causa da falta do Mendy, cara. Acho que eles não encontraram uma pessoa ainda pra substituir ele. Aí estão colocando todo mundo, fazendo teste com todo mundo pra ver se preenche essa lacuna. É verdade, porque tipo o estúdio fica muito cheio, né? Tem o Rabin, tem o Pau, tem o Véio agora, né? Da Praça Mauá. Mas o Véio é muito tem... bom. O Véio é bom, bom, cara. Ah, o Véio é bom, Véio. O Véio tem que ficar, cara. Se for e o Véio é na dele. É na dele. O Véio tá sempre na dele ali. É ele aparece quando chama. É chamado ali. É o Emílio que chama pra ele fazer a participação dele. Aliás, a musiquinha do Véio, só pra... Uma parte é muito boa, viu? Da Praça Mauá. Praça Mauá! Praça Mauá! Não tem a tromba de elefante na Praça Mauá. Foi na Praça Mauá. Acho que todo mundo um dia devia experimentar. Foi na Praça Mauá. É na Praça Mauá. Já deu uma risadinha, já passou por lá. Agora eu acho devo... que com o passar do tempo, eu acho que cada um ali foi criando um bordãozinho ou alguma historinha. Por exemplo, a Amanda agora no final com esse do Sovaco Marrom, que foi o Daniel que inventou. O véio tem aquele negócio que toda hora fala, é só falar alguma coisa antiga que ele fala, não, eu estudei com ele, eu ah, vivi. Saudade! De leve, de leve. O Bola e o Christian na abertura, né? O Christian vem, meu bolinho de coco, meu docinho de não sei o quê. Uhum. Então eu acho que todo mundo tá... E o Silveirinha, né? Que tem um monte de bordão, toda hora faz uma intervenção. Outra... Tem esse... Os veículos essa mediáticos. Assim, não, tem essa dúvida se ele é gay ou se não é, fica cantando o Zu. Vocês não acham que com esse entreveiro de gente lá, esse tumulto, acaba diminuindo alguns que estão lá há mais tempo? Amanda, de repente, não ficou um pouco mais apagada, as tiradas do Bola. É, e também tem que lembrar também que o Rabin também ele é meio escondido no programa da rádio, né? Só solta a piada dele, que ele substituiu o Gabiru, né, agora, e solta também. O Rabin fica... Toda vez que ele tenta fazer uma pergunta, o Emílio já dá uma cortada nele, né? Que ele vem com as perguntas sem noção. O Rabin, eu acho que ele não pegou o tempo do negócio. Ele ainda não pegou o time, entendeu? Ele não tá conseguindo soltar a piada no momento certo. Ele solta depois. Até fica engraçado, né? Se você for ver por esse ponto, até fica legal, né? Porque daí é porque ele manda sarro dele. Ele manda uma bola fora e o Emílio fala, ah, isso não é legal, não... Que chato, que ruim, não sei o quê. Aí o Rabin tá fala, louco. Um e-mail eu volto. Um e-mail eu volto, um e-mail eu volto. É bom. E quando ele fala alguma coisa, ele fala coisa pesada, sabe? Você tá louco, bicho? Olha o que você falou, que é isso? É, e por causa dele que veio o outro bordão do Bola, né? Ha, ha, Rabin, Rabin. É, esse é sensacional. O Rabin fez um negócio legal na época das Olimpíadas. Carvão preto. O Carvão Bueno, que era muito legal, bicho. Não, aliás, aquelas Olimpíadas eram muito legais. Devia achar um foi. Jeito de fazer esse quadro permanente no programa. Mauro foi Naves. Coisa de momento, né? Mauro Naves. É. Porque na época Naves da Olimpíada, teve isso aí na Olimpíada, teve também o Corujinha. O Corujinha é demais, cara. Cana pra caramba. O Godoy fica puto. Coisa de momento. O Kleber Machado. Algo... O Kleber Machado também, que era o Daniel que fazia, né? Não, o Rabin. Era o Rabin que fazia? Qual que o Daniel fazia? O Daniel fazia um também. Mauro Naves. Mauro Naves. Mauro Naves. E tinha algo sensacional, né, meu querido Leandro? Que eram os resultados das Olimpíadas, o boletim olímpico. Sensacional, bicho. Que lá marcado. Né? Que lá palha, né, rapaz? Também tinha os merchan também, né? Sim, tinha aqueles merchanzinhos. Aliás... Posso puxar até para os merchans aqui? Antes, deixa eu só cumprimentar o Andy. Muito boa noite, Andy. Oi, como é que você tá? Tudo bem, né? Como é que você tá, rapaz? Comendo aí uma farofa? É, tô jantando aqui. Alguém da cerveja? Você tá pegando um pedaço do peru aí? Não, a gente tá comendo aqui na ceia, pô. A linguiça. O peru, pô. Eu tô com uma cidra. Quem que quer uma cidra? Ô, Samir, tem que buscar outra. Aquela que você buscou já acabou, velho. É mesmo, rapaz? É. Traz Coca Zero pra mim. Traz um chocotone. Eu trago pra você, Leite. O que mais que você quer? Tá querendo. Ô, Leite, pra você eu trago o peru. Traz, Andy. Eu tenho medo, peru? Andy, porque tu pode ué. Ficar com o peru pra ti. De tanto que tu gosta. Oh. Meu peru é muito pequenininho. Beleza. Vamos lá, então beleza. Então, eu queria só citar aqui, enumerar os processos que o Pânico teve ao longo do ano. Preta Gil. Quem mais? Lembrando aqui, a Preta Gil foi por causa daquela reconstituição que eles fizeram do caldo que ela levou na praia, né? Fugindo um pouco da Preta Gil, alguém falou do Dado, eu lembrei da Luana. Quando vê as Ruas Silva foram pra cidadezinha da Luana, pra mim foi tudo. Foi um tapa na cara dela, não foi? Jabuticabal, né? Foi legal isso aí também. Lá foi bom. E a Marli, hein? E a Marli? O elefante, a tromba, aquele negócio todo. Foi um destaque também, rapaz. O Jolie, né? Também teve as músicas do Jolie, né? É Jolie. Arthur Jolie. Se ficar com o inimigo, meu irmão. Esse ano teve muito lançamento, né? Muito lançamento de música sem noção. Mas sempre tem, né? Sempre tem. Eles encontram sempre alguma coisinha doida, né? Não, claro, né? Porque eu acho que o sonoplasta do programa é meio underground, né? Aí ele busca essas músicas, digamos assim, desconhecidas do grande público. Falei bonito agora, falei. E depois, de um tempo, eles largam a mão, né? Não usa mais, nem lembra. Até apareceu uma coisa nova, né? Apareceu uma coisa nova, é um ciclo. Exatamente. Não deixa de ser um ciclo, né? Porque tudo na vida é um ciclo, né? Como um colega nosso aqui. Agora eu queria fazer uma análise, porque vendo, por exemplo, o próprio blog, analisando os comentários, sempre lá que a Mili faz o Domingão, o pessoal sempre comenta. O quadro do Meda sempre foi um dos quadros mais adorados. Difícil alguém falar mal. Sempre falando do Meda, sempre bem. Ou qualquer outra matéria que o Christian Pior fazia parte, sempre falando bem. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho do Evandro. Acho que foi um dos caras que mais apareceu neste ano e tudo mais. Chamou bem a atenção, foi bem metidão, foi na Madonna e tudo mais. O que vocês acharam, assim? Ah, ele foi a revelação de 2007 e seguiu, né, cara, em 2008, né? Não, o Evandro, cara, ele tá muito bem atualmente, porque o... Digamos assim, ele se achou no programa. Ele tá tendo um timing legal, tá deixando o pessoal falar, faz a zoação dele, entendeu? Eu acho bacana, tá bacana. E diferente de alguns, ele manda bem, né? Até sozinho ele consegue fazer legal. O Christian Pior, ele segurou matéria sozinho também, né? Algumas vezes, né? Ele conseguiu, né? Ele faz uma coisa muito legal, que é aturar a Sabrina nas matérias sem perder o brilho, né? Ele mostrou que ele é muito versátil, entendeu? Isso é bacana. Ele não... Com sozinho ou com alguém, ele faz a matéria bacana, entendeu? Isso é que é legal dele. E outra pessoa também que vocês não comentaram que teve que fazer matéria o bastante foi Samambaia, né? A Samambaia também foi muito legal. Bom você ter lembrado, Senna. E eu acho que ela, entre ela e a Sabrina, eu sou mais a Samambaia. Não, não tô falando de beleza, tô falando, tipo, na matéria, entendeu? Ela rende mais quando é com ela. A Samambaia eu gostei quando ela fez com o Bola. Aliás, um quadro que apareceu, depois desapareceu, que era o Casamento em Pânico. É, foi bom esse quadro quando durou. Só que quando não era Sabrina, né? O Casamento em Pânico podia voltar, era muito bom. É verdade. E tanto casamento que recebia que mal dava de logística, né? Tinha três casamentos no mesmo dia, então é complicado pra uma logística, né? Não, claro. Eu acho difícil do quadro voltar, mas se voltasse seria muito bem-vindo. Não, os quadros no Pânico eles não voltam. Eles voltam ao menos se forem reciclados, que é o caso da M.O.N. House voltou, né? É, a estilo da Hora da Morte. Uma das grandes coisas desse ano. Aliás, Amy Winehouse e o quadro das 5 maneiras do Bola, eu também achei muito legal. Coisas grandes assim, no sentido de sem noção, né? Totalmente. Exatamente. Cara. Totalmente Beavis e Butthead. Beavis e Butthead. Gostei deles terem lembrado do Beavis e Butthead, era muito legal o desenho, eu gostava. Cool. Cool. Eu gostava, achava muito legal. Agora, mas são matérias que vão e voltam porque chega um tempo que não faz mais sentido. Tipo, Bola, as últimas, já não tinha mais 5 maneiras de alguma coisa. Então, né, por isso eu acho que acaba saindo, volta só depois de um tempo. Mas o mais legal dos 5 maneiras aí foi aquele que fizeram dos filmes. Putz, aquilo lá foi sensacional. Ah, cara, eu acho que aquela da betoneira dos ovos foi a melhor. Na minha opinião, da betoneira é inesquecível. Não, claro, sensacional. Mas o Bola, assim, o legal de Cinco Maneiras do Bola é que ele, digamos assim, é o... O que acontece é a reação dele na hora que ele toma... Que ele dá, acontece alguma coisa com ele. A reação que ele tem, que eu acho muito engraçado, entendeu? Que ele fica possesso com Bolinha e ele xinga muito, ele fica bravo. Isso é que eu acho mais legal do Cinco Maneiras, entendeu? Não é nem a atrocidade que ele vai fazer, a reação que ele tem. Aquele quadro lá com as panicast lá do desafio acabou depois que o Carioca ficou com aquela viadagem lá no programa, de onde comeu a carne no pé da Argentina lá, né? Ah, mas a Argentina, pelo amor de Deus, né? A Argentina que botaram pro Carioca comer, pelo amor de Deus, para, né? Para. Mas quando foi o Emílio, botaram uma gostosona lá, entendeu? Assim é covardia. Aliás, falando nisso também, tivemos o caso do Ronaldinho com os travecos, que eles pegaram bastante no pé e levaram travecos e mulheres lá no programa para fazer o teste. Exatamente nesse dia, né? Que essa é a minha matéria, exatamente. Tava... Ah, sim. É... Foi acho bom, que eu ia ser com os travestis. Acho que foi o Carioca e o Vesgo que se deram mal, né? Que beijaram os... O Vesgo se deu mais mal. O Vesgo, o Carioca lá, que beijou o Cristóvão lá. Cristóvão que chama Paula Mello. É Paula Mello. Paula Mello Rego. E a Andy? A Andy. Paula Tejano? A Andy, ó. A Andy também foi... O Vesgo beijou a Andy, cara. Eu vou. Como é que é? Ai. Aqui, outra discussão que eu queria trazer aqui para este debate é o seguinte, este ano teve aí bem o ano inteiro essa comparação do CQC com o Pânico e teve a estreia do Transa Louca que foi para a TV e depois apagou, né? Eu particularmente só vi uma vez, horrível. Não, mas não dava, né? O Transa Louca que é na Gazeta, né? Não, o CNT. E o CQC que ficou esse ano em toda aí essa comparação do Pânico, essa picuinha, os veículos midiáticos fazendo esse jogo, né? Um contra o outro. Mas eu acho que um é uma. É como se diz, né? Uma coisa e o outro é outra coisa, né? Um é bem nonsense e o outro é mais civilizado, mais pautado, mais. É elaborado, né? O Pânico já é, como o Jonatas mesmo fala, já é assim... Como que você fala, Jonatas, quando você gosta de uma coisa? Surpreende, quando se surpreende. Surpreendente. Isso, exatamente. Já o CQC parece que é uma coisa mais, assim, com pautado, mais elaborado, já tem um sketch montado. Eu acho que isso. Eu diria que é o seguinte, você pode até relacionar com as origens. O CQC... Todos ali fazem parte do teatro. O teatro é algo que você leva ali, o texto tá prontinho, você vai e atua. O Pânico vem do rádio. O rádio lida muito com o improviso. E é o que eles fazem. Eles vão pras matérias, eles vão e improvisam o negócio e tira a piada na hora, dependendo do que o cara faz. CQC não, CQC já vai com a pergunta pronta pra fazer pro cara, porque sabe que o cara vai estar lá. É mais ou menos por aí. É, eu não conhecia o CQC argentino e tal, os que tinha antes. Aí eu confesso que fiquei um pouco pra trás nesse negócio, nessa comparação. É, pensei que seria tipo uma imitação do Pânico, mas logo que eu vi no primeiro, eu vi que era isso, logo isso que o Sammy disse: que eles vão lá, eles preparam a pergunta, eles fazem a pergunta. E outra coisa que eu acho muito bacana no CQC é a edição. A edição eu acho demais. É, aquela animação que eles fazem, eu acho muito legal. E tem vezes que nem a pergunta é tão boa, às vezes eu não consigo dar risada da pergunta, mas sim da edição, daquelas brincadeiras que o editor faz com aquela animação. Que eu acho que às vezes dá a graça na piada, mas a edição não tanto a pergunta do repórter. Exatamente. Aliás, porque muita coisa deles é algo sério. Eles fazem algo muito sério que você dá risada com a edição. A edição consegue trazer a graça. Ah, o Protesto é um exemplo disso. Tá lá o Rafinha Bastos fazendo Protesto já, mostrando o esgoto e tal, o problema no esgoto, aí passa lá a imagem do Paulo Betti descendo no esgoto, Sérgio de Malandro. Você consegue dar. É, exatamente, você dá risada ali, mas é algo sério, é um trabalho social. Eu diria que o CQC sempre faz isso. E particularmente o Protesto já, pra mim, é um dos melhores quadros. Não e que outra o Pânico coisa. Em alguns momentos não faça também trabalhos sociais, não que o Pânico também não faça também. Vamos, sim, né? Só que o Pânico, uma campanha do Pânico. lida com o exagero. É tudo exagerado, é o vesgo pulando, é correndo atrás do artista e polvilho fazendo não sei o quê. Pedindo dinheiro pro Peter da vida, né? O polvilho pedindo agora, só dinheiro, só um exemplo que teve na rádio. Ô Samir, um exemplo que teve na rádio que a menina foi participar da promoção da Madonna. Aí ela agradeceu, falou, não, quero parabenizar o Pânico pelo trabalho social que vocês fazem. O menino falou, você tá falando do programa errado. Você tá confundindo o programa. Um exemplo da diferença do CQC com Pânico é o quadro da Maliza, cara. Aquilo é totalmente nonsense, cara. Sem noção de tudo. Você não sabe o que vai vir, cara. É uma coisa assim, de repente tá vindo uma coisa, muda completamente o sentido e para pra outra. É igual o Simpsons. O Simpsons, ele começa com um tema, passa pra outro, volta pra outro, depois começa a falar de uma coisa totalmente... uma coisa que você nunca pensou. E exatamente. É como o Jonathan disse nos outros casts, né? É a surpresa, aquilo que vai te surpreender. Não é aquilo que você sabe, a linearidade do quadro, que tem começo, meio e fim. Como o Jonathan sempre dizia nos outros casts, que você vai e se surpreende com o quadro. Você não pensava que aquilo ia acontecer. Por exemplo, mas comparado ou não, a gente tem que dar o braço a torcer que o CQC veio pra ficar, né? Não foi alguma coisa que surgiu, como no início muitos esperavam que logo fosse acabar. Eu acho que veio pra ficar. Mas o CQC foi o programa de revelação esse ano. Foi o programa revelação esse ano, CQC. Foi. Isso foi esse tá prêmio com namoro não conta. Da imprensa. Esse prêmio não isso conta. Aí, isso aí é namoro com a imprensa. É tudo que é novo. A imprensa vai lá e fica em cima e puxa o saco, não sei o que. Pô, os caras estão fazendo um puta trabalho e tal, que ninguém tem coragem de fazer. Mas o Pânico é sempre só, assim. O Pânico só começou a ganhar esses prêmios no segundo ano. No primeiro ano, ninguém falava de Pânico. Porque é RedeTV. Não, aí não, mas você compara RedeTV com a Bandeirantes. Há outro detalhe. O Pânico começou em setembro de um ano, entendeu? O CQC começou no início do ano, desse ano, entendeu? O Pânico não começou no início de 2003, começou já pro final de 2003, então não teve como ele ganhar um prêmio. Mas o Pânico só começou a destacar quando foi a Sandades e Humildades com Clodovil. Foi lá que eles foram o ponto alto deles, lá que eles começaram a aparecer pros porque eles não têm formato. O Pânico não tinha formato, o Pânico foi se formando. O CQC tá pronto, o CQC vem da Argentina, eles seguem um padrão que já tá estabelecido. É igualzinho, eles só encaixam e fazem o negócio, entendeu? Mas o negócio tá pronto. O Pânico não, o Pânico é obrigado a criar, é fazer isso, fazer aquilo, tentar chamar atenção pra tal coisa. O CQC tá prontinho. Mas o Pânico da rádio existia... Mas o Pânico da rádio existia há muito tempo. Mas é diferente a linguagem, né? Eles tiveram que fazer outra linguagem pra televisão, se adaptar e tal. Eles não tinham um formato pronto pra televisão, como o Samir disse aí. E é outra coisa, é um veículo midiático totalmente diferente, né? A televisão e a rádio. Não tem como você tratar os dois da mesma forma. E por isso no que teve essa dificuldade. No começo eles tentavam se aproximar da rádio, botava ouvinte, botava não sei o que. Até a Amanda chegou a participar por telefone, essas coisas. Semana em Pânico. Semana em Pânico, Então, depois eles perceberam que não tava dando resultado, que a linguagem era diferente. Samir? Oi. Só um comentário sobre o CQC, é que acho que a Band tem todo... Tá nas mãos da Band fazer com que o CQC continue bem, porque nos outros países, o CQC dos outros países, sempre há mudança de elenco, entendeu? A cada temporada que passa, o elenco muda. Aí... Acho que o problema é que a galera tá muito apegada aos que estão lá, entendeu? Se a Band mudar o elenco, deve dar uma chiadeira sem tamanho, entendeu? Isso é até coisa cultural, né? É coisa do brasileiro que não gosta que mude o negócio. Já chegaram a soltar o Gentili pra Globo. E aí já. Já falei com o Gentili uma vez, que o Rabinho me convidou pra fazer uma participação especial. E o Gentili falou, eu vou segurar com a Bandeirantes porque eu tenho medo que a Globo me coloque no freezer. Igual fizeram com o Cazé quando ele apareceu na MTV, sabe? Quando ele apareceu na MTV, aquele sucesso todo, levaram pra Globo, o cara ficou apagado, puseram na geladeira, colocaram um programa num horário totalmente errado. Caralho, filha da mãe. Aí agora depois ele voltou pra MTV. Fantástico é a covardia botar. E ainda mais um programa como o dele, que era até legal, mas não era pra aquele horário. O programa dele na Globo era bom, cara. O horário não favorecia. Eles botaram num horário, tipo... Não sei se era depois do Fantástico ou era depois do Sai de Baixo, cara. Mas era muito desagradável. O Serginho, O Serginho Groisman também, ele ficou um tempão na geladeira, veio com um programa de madrugada aí, até que ele tá se mantendo. Mas o programa dele é pouco assistido, cara, por causa do horário também. E o programa do Serginho Groisman é bom, cara. Na época da bandeira, galera, era bom. Até porque ninguém vai mexer na grade da Globo. Uma grade que já vem há tanto tempo, certinho. De manhã. Vai tirar o Faustão de lá, né? É, o Falsão vai demorar a sair de lá, vai ser um... Mas é aí que você vê que o cara é bom. Porque se o profissional é bom, é igual o Serginho Groisman. O Serginho Groisman foi pra lá, a grade, meteram o cara sábado na madrugada. O cara é bom que o programa tá até hoje. Não, mas a sorte mas o Cazé, Serginho... o Cazé é bom também, cara. O problema do Cazé eu acho que foi totalmente errado. Ele teve que... Sim. Ele elaborou todo um programa, ele fez todo... O cenário, ele que teve todas as ideias. A hora que começou. Sim, mas botaram ele primeiro, no Fantástico e não terceiro. Funcionou. É. Não, depois no domingo, final jogaram ele no Fantástico. Depois não, no final é difícil. No final do não contrato. Deu resultado, do cara, a Globo vai lá e corta. O Serginho Groisman deu resultado. Mas o Serginho, o caso dele é o seguinte, cara. Ele pega a galera que volta de balada, meu. Uma da manhã, de sábado pra domingo, velho. Isso é quase que. É. O programa dele termina domingo... lá pras quatro. Tem programa dele termina lá pras quatro, ele pega a galera que tá voltando da balada. É audiência garantida, entendeu? É, e domingo lá de madrugada é complicado, né? Segunda-feira foi em preto no branco, né? Não, para, né? Para. Não dá. Agora só voltando um pouquinho do... Pode prosseguir, Kainé. Não, já terminei já o que tinha de falar. Não, só fazer uma comparação aí novamente do CQC pro Pânico. O Pânico chegou com um elenco totalmente desconhecido pra televisão. Quem acompanhava a rádio, tudo bem, mas a televisão é outro mundo. E pra televisão ninguém conhecia. O Emílio é um cara que trabalhou no rádio há muito tempo. Fez televisão? Fez. Mas não era um cara conhecido. O CQC trouxe todo um elenco novo. Porém, o âncora é um dos caras que tá há muito tempo na televisão, que é o Marcelo Taz. Então é um cara que os negros chegavam na festa e não sei o que. Pô, manda um beijo pro Taz. Pô, o Taz, eu trabalhei com o Taz não sei aonde, não sei o que. Então é um puta cara respeitado que ajudou bastante. Então, se tem essa tradição de mudar o elenco, de mudar esse negócio aí, é complicado. Não, eu encontrei, mas tive um cara desgraçado de fazer meus eventos pro podcast, né, e também pro blog, e já encontrei o Andreoli, só pra vocês terem uma ideia, 3 eventos esse ano, 3. Mas os caras trabalham, bicho. Mas o... Manda um abraço pro Taz e diga que é o Cena Jovem Pan, sem dizer qual que é o programa respectivo. Mas, ô Samir. Pois não. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que o âncora não vai mudar. O Taz vai continuar lá, beleza. Mas, tipo, tirando o Taz, ninguém tá garantido, entendeu? Eu acho, na minha opinião. Porque nos outros países a galera muda. A galera muda. Não, tipo, o Rafinha Bastos tá garantido também. O Rafinha Bastos tá garantido. Só pra encerrar o assunto de comparação, é importante dizer que os veículos midiáticos, como vocês gostam de falar, foram até justos, porque mesmo que tivesse muito essa comparação, que as revistas falassem, que os programas, os críticos falassem, eles conseguiram diferenciar bem o papel, a função de cada um dos programas. Então eles foram justos, não ficaram pegando pesado, martelando em cima do Pânico, que era o que eu achei que fosse acontecer. Então todo mundo, de uma forma geral, consegue distinguir, né, os dois programas, colocando cada um do seu ladinho. O cara, pra vender a revistinha ali, ele acaba comparando, porque o cara vai comprar, fala, porra, a briga lá, CQC e Pânico, não sei o quê, que não existe, todo mundo sabe, mas pra vender uma revista, o cara põe uma manchete dessa. Não, mas eu acho o seguinte, o CQC veio a somar, então acho que a gente, de uma forma geral, tava aí todo mundo sentindo falta de programas bons de humor, né, só tem Zorra Total... Praça é Nossa, que é programa, Caceta do Planeta, programa que você não sente graça nenhuma, então eu acho que todo mundo que gosta do Pânico, de tabela, gosta do CQC, porque entre os programas da TV aberta de humor, é o que tem o perfil mais parecido. Eu digo mais, diria mais, eu acho que a gente nunca teve uma fase tão boa em relação ao humor, entendeu? Com bons programas, como o CQC, o Pânico, o próprio 15 Minutos também, não sei se vocês lembram. Vamos lá da cá. Toma lá da cá, nem tanto. Eu acho meio um Sai de Baixo, um wannabe, entendeu? Mas o até não, que... Não, o Sai de Baixo era bem melhor. Não, o Sai de Baixo era bem melhor. Ah, não, o Sai de Baixo não era melhor porque não tinha a Mili. A Mili realmente ali, meu irmão... Mas na época do Sai de Baixo eu não tinha nem nascido. Não, não, mas assim, a gente nunca teve tão bem servido de humor na TV aberta, cara. Isso, isso eu tenho que reconhecer. O Cavalcante, esqueceu? Que trouxe um monte de gente e agora a Escolinha da Bandeirantes? É, mas nem tanto. Escolinha é bem recente, né? Não dá pra botar no balanço de 2008. O Tom Cavalcante, tudo bem, e dá pra colocar. Não sei, vocês querem falar alguma coisa de Charles e de nosso querido Vinícius? Eu, sobre o Carlinhos e o Vinícius, eu vi semana passada o Domingo Espetacular, né? Eles também estavam naquela coletiva de imprensa do Ronaldo, que ele tava no Corinthians, aquela coisa toda, de Merchan Neves e... É, não podia falar, acho que era Vaza Grande, entendeu? Vaza Grande, pois é. E até que foi engraçado, não foi tão ruim não, foi bacana até. Aí quando apareceu o Alfinete no de relance, aí botaram lá, filho de vidraceiro, alguma coisa assim, entendeu? Só pra dar uma zoada, que você não sei se pra quem não sabe, o mesmo editor do quadro dos dois agora na Record, foi editor do Pânico na TV, entendeu? Mas não. Foi bacana, não foi tão ruim não o quadro dos dois, Teve uma hora lá que apareceu a Sabrina também e o Medico ficou, né? Já trabalhei muito lá. Verdade, ele falou isso mesmo, é verdade. O que não acontece é o contrário, né? Eu não sei se é o Tutinha que proíbe isso, talvez possa até ser, mas o que acontece é o seguinte, na Record, eu lembro a primeira matéria que eu vi do Mendigo com o Quietinho, foi uma festa, não sei se era contigo, o que que era, eles ficaram inteiro falando, foi, que ficaram em cima do Vesgo e Silvio, o tempo inteiro. E o Tuchinha teve que falar com o Emílio e dar reconhecimento pro Emílio e pro Ceará, né? Falou, ó, dá o troco nesse, que eles estão traíras mesmo. É, o Tutinha pegou bem mal com eles, né, rapaz? Eles acabam mostrando eles ficaram. Mas eu acho que eles ficaram lá. Olha a grua, olha não sei o que, desculpa aí. Ai, ai, ai, desculpa aí, ó. Aqui, ó. Eu acho que eles ficaram atrás do Silvio Vesco. Eu acho que eles ficaram em cima do Silvio Vesco pra alavancar eles na Record também, né? Porque eles vieram de lá, eles tinham que trazer a história deles pra pôr pra Record. Não, mas também naquela matéria que vocês estão falando, que eles zoaram o Vesgo e Silvio, também apareceu o CQC. Aí o Vinícius ficava falando, ah, chato, programa chato, CQC chato, entendeu? Mas assim, no Pânico, agora tá passando esse momento 5 anos, né? Não sei se vocês todos, né, têm conhecimento, que passa antes do programa. Aí todas essas matérias antigas que eles reprisam. Aí quando aparece. Aí quando aparece de relance os dois, né? Por acaso, em alguma matéria, eles botam um mosaico na cara dos dois, entendeu? Aquele mosaico pra não mostrar a cara. Pois é, entendeu? Acho que pegou muito mal a saída dos dois lá do negócio, entendeu? Do Pânico. Agora, a saída também teve a saída da Rosana Herrmann. Também. Sim. E eu já tenho informação que ano que vem não segue o programa. O Atualíssimo acabou. O Lobo já foi... Já assim, eu vi o MP3 com a dança dos empregados do Gabriel Pensador e ficar só na Rádio Record. Mas a Rosana Herrmann não vai sair, dele, não. Vai tá fora do ar. Não, a Herrmann continua. Herrmann tem contrato com o SBT. Tem contrato. Mas quero ver onde é que ela vai ficar, né? E o Leão? O Leão, não sei. Acho que ele volta pra Gazeta. Não. Na rádio ele fica. Mas na televisão. TV? Eu acho que ele vai ter algum lugar na televisão. Gazeta? Não sei. Gazeta já tem... Leão vai fazer um quadro com o Senna. Bomba, bomba, bomba. Oba! Mas eu posso botar um futebol? Pouco de... Não, se vai ser sobre futebol, o programa do Senna com o Leão. Vai ser um futebol afeminado. O lado feminino do mundo futebolístico. Ô louco, Senna, não. O atleta não é mais Senna, visado não, vai ser o Richard do São Paulo. Com certeza. Que isso. Vai ter uma equipe legal, o Richardson, o Ronaldo. Epa, bicha não, hein. Samir? Eu. Posso botar uma polêmica aqui no meio da história? Pode ficar à vontade. Eu acho que toda essa intriga, essa briga do Pânico com o CQC, também tem sua parte alimentada pela imprensa, mas tem alguns fãs, não vou generalizar, é claro, mas tem alguns fãs que botam lenha mesmo, que dizem que o Pânico é uma porcaria, um bosque, entendeu? Assim como o CQC também, é uma merda, entendeu? Tem alguns fãs também que são bem xiitas, digamos assim, com o programa. Ou gosta de um ou gosta de outro, entendeu? E quando não gosta do outro, detona o outro, entendeu? Algo assim. É. Isso que eu acho chato. Ou quando gosta muito, detona também, né? O que o Jonathan sempre fala, o amor anda junto com o ódio. E o cara só consegue odiar aquilo que ele gosta, entendeu? Pois é, exatamente. Porque quando ele não tem sentimento nenhum, está agando. Peraí, a gente só consegue odiar aquilo que a gente gosta? A gente só consegue odiar aquilo que a gente... Vixe, então... meus vizinhos, então, adoro eles, né? Você adora seus vizinhos. Eu amo de paixão. Coisa, eles falaram até na rádio, isso que eu lembro. A zona da cabeça do ódio é a mesma onde está o amor. Então, o sentimento é o mesmo, a sensação é a mesma. Quando você odeia uma pessoa e quando você ama essa pessoa. Putz, então eu acho legal o André Locutor. Eu acho o André Locutor legal. Você ama ele. Calma, tá dormindo nesse horário, meia-noite. Eu não aceito isso, meu. Eu não mereço isso. Agora eu queria colocar aqui. Não pega pilha comigo, não. Eu queria aqui trazer pra roda o seguinte: este ano, Carioca, ele foi um grande destaque, porque olha só, ele virou pai esse ano. Ele participou do Gas Sound, né? E disseram que ele ia sair do programa da rádio por causa do Gas Sound. E não saiu coisa nenhuma. É verdade. Lá, né? Carioca, tem que ter uma estica-ticabum na parada. Carioca ganhou muita notoriedade no programa da rádio. Não nos programas da TV e na rádio, cara. E ele merece, porque o cara ele é muito versátil. Ele interpreta muito bem o que ele faz. Se pede lá, ó, Carioca, faz o Fred Mercury. Ele vai lá e faz o Fred Mercury. Trejeito, tudo mais. Silvio Luiz, qualquer coisa. Impressionante o Carioca. Ele trabalha bastante. Não tem nem o que dizer, cara. Muito bom. Profissional ao limite, entendeu? Na rádio ele ficou um pouco mais quieto. Ele mudou o estilo do Carioca, do folgado, daquele jeitão dele. Ele mudou totalmente. Agora que vai ser pai ainda, ele fica bem mais quieto, mais contido. Mudou, porque ele mudou total, porque é pai, né? Vai virar pai daqui a pouco, entendeu? Então. E fica nervoso, e reclama. É verdade. Parou de fumar, né? Então já... Tem tudo isso, né? Aliás, estão pegando pilha agora do couve lá. Couve nicotina, couve engravida. Isso é coisa do Rabin, cara. Isso é legal. Rabin. Sacadas do Rabin. Saca. Boa sacada do Rabin. Falando do programa da rádio, é legal a gente lembrar que tivemos a presença ilustre de vários... integrantes do blog lá no programa. Isso é mesmo. Não, agora o mais relevante foi a entrevista com os integrantes da Hora do Barulho. Com certeza. Não foi isso mais, sem dúvida. Não. Mas não outros que... foram lá, né? Passear, conhecer. O Elifas. André Locutor. Não, mas a entrevista com a Hora do Barulho é um ouvinte que vai lá e vira entrevistado. Já é um negócio. Já... Sim. Então. Mas o negócio é muito sério. Mas teve o André Locutor que esteve lá dentro do estúdio. Não, antes eu quero falar, eu quero saber do Samir uma coisa. Peraí. Antes eu quero saber do Samir uma coisa. O Samir é ouvinte desde 95. 94. Quando você começou a ouvir o Pânico, você achou que um dia estaria lá dando uma entrevista? Não, nunca. Nem passou pela cabeça? Não. Eu não, na verdade, em 94 eu não sabia nem que eu ia seguir essa carreira, que eu ia pro mundo da comunicação. Em 94 o Samir era um ávido, não sei se vocês sabem, em 94 o Samir era um ávido comedor de balas de Juquinha, não é, Samir? Não, mas eu tô falando sério. O Samir já contava vendo a Copa de 94. Não, mas o Samir já contou pra gente que uma das influências dele seguir nesse meio foi o Pânico. Procede essa informação? Procede a informação. Não só o Pânico, como o Emílio. Emílio. Como? Com o Emílio. O Emílio. Porque eu tinha 10 anos de idade, em 94, e tem aquele negócio, eu não tinha um ídolo. Meu ídolo na época, olha só, contando um pouco minha vida. Meu ídolo na época... era um cara chamado Michael J. Fox, que fez o filme De Volta para o Futuro. Ah. Então, eu vi ali... Você ia falar Beto Barbosa. Esse cara é o cara, Beto Barbosa, entendeu? Beto. Só que havia uma distância. Porra, eu sou fã de um cara que fez o filme, não sei o que, acompanha a carreira dele. E daí, a gente passa a gostar das pessoas e tornar-se fã de alguém. E aí foi que eu comecei a ver o estilo do Emílio. Eu comecei a me identificar. Falei, pô, olha o jeito que o cara faz. Pô, olha o jeito que o cara fala. Olha o jeito que o cara lida com a situação do negócio. E comecei a me espelhar nele. A partir daí eu comecei a tomar gosto pelo negócio. Eu estudava, não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer. Até que eu falei, porra, acho que é isso. E aí, aí fez a faculdade, compadre. É, aí foi a faculdade, as pessoas em volta ficam, você tem voz, cara, você tem voz, vai lá, você tem que fazer, porra, vamos fazer, porra, vai lá, não sei o que. Você acaba escutando e fala, putz, será que é verdade? E aí a gente tentou, vamos estudar então, se gosta disso, vamos fazer isso. E aí foi. E ligando pra rádio, ano após ano. Ligando pra rádio, ouvindo todo dia. Quando eu comecei a trabalhar no horário, eu gravava, sabe, uma coisa de doente. Indo lá, fazendo amizade com o povo. Fazendo uma visitinha de vez em quando e tal. E o que quando eu acho foi, mais legal... Quando foi a primeira vez que você foi lá, foi quando? Eu fui em 2000. Em 2000? 2000, 2000 tava falando fora do ar, e o Bola falou, vem aí, pô. Falei, meu pai vai passar por uma perícia aí. Ele falou, então vem aí visitar a gente. Aí eu peguei e fui, rapaz. Quem sabe engraçado. Não é o um futuro aquário. Do Samirzinho ficar lá por aquelas bandas, hein? Rapaz, olha só. Quem vai sabe saber, dois, né? 2020, né? Quem sabe? Tá chegando, ai, tá perdão? Credo. Não precisa. Não, tem que ser antes de 2012. Tem que ser antes de 2012. Perdão. Porque é, o mundo vai acabar em 2012. Acaba. Vai tudo pra sacola. Vai vir um meteoro. Mas mesmo que não seja lá, a carreira de Samirzinho é promissora, com certeza. Mas a coisa mais legal foi ter acompanhado tudo isso e acompanhar os caras entrando pro mundo da internet, câmeras e não sei o que, e aí você vê eles com um projeto pra televisão. Foi a coisa mais legal pra mim, assim, falei, putz, esses caras, eles vão ter sucesso, sabe? Eu sempre acreditei no trabalho deles, falei, putz, esses caras são bons, e aí eles entraram pra televisão e aí começou, e aí na hora que virou uma febre, todo mundo começou a gostar, falei, pô, tá aí, ó, os caras trabalharam tanto tempo, que eu acompanho, e receberam reconhecimento. Por isso que hoje eu tô na rádio, eu tô aqui, tô há 4 anos só, e sem receber nada, mas eu sei que, porra, se os caras trabalharam tanto tempo e tão trabalharam muito, um dia eu acho que eu posso conseguir alguma coisa, vamos ver, tem que trabalhar. Usufruir, e tem que né? Fazer o que e tem que fazer o que gosta. Falei, pô, os caras tão lá, sempre fizeram o que gostam, não tem mais tempo pra nada, trabalha todo dia. Mas estão fazendo o que gostam, então é isso. E daí que eu fui tomando gosto, mais ou menos por aí. E fico muito feliz onde eles estão. Não, claro, com certeza. Aliás, né, muitos, acho que não é só o Samir, eu também vou me enveredar pelo ramo da comunicação, né? Também vou me tornar. Mas eu diria mais, eu lembro de uma coisa do Pânico que eu nunca me esqueço, não, nem do Pânico, é de um integrante do programa. Em 99, estava eu na casa de vovó, esperando o jogo do Corinthians, né, Samir? Corinthians, né, que você fala? Pois é. Corinthians. Eu assistindo o Domingão do Faustão, né? Aquelas atrações legais, Frank Aguiar, Raimundos naquele dia, eu lembro até hoje, cara. E teve aquele quadro do Videokê. Não sei se vocês recordam, mas no Faustão houve uma época que teve um quadro de famosos e afins iam cantar em um Videokê. E um dia, um dos convidados pra cantar lá foi o Bola do Pânico. Mas não, digamos assim, que o Bola fosse o chefe lá do negócio. Quem tava lá era o Rubinho. Ele era colega do Rubinho na época. Aí tava o Rubinho Barrichello, o Bola e o Luciano Burti, que hoje comenta a Fórmula 1 na Globo. E os três cantando uma música do Daniel, que era aquela do... É, você vai ouvir minha declaração de amor, onde você estiver. Pois é, amiguinhos. Eu fui, acho que foi um dos primeiros assim, contatos assim, que eu tive com, digamos assim, não é nem contato, foi saber mesmo. Integrante do programa, assim, do Pânico. Depois fui ver o Caldeirão do Hulk, tava lá Emílio Bola, naquele avião um pouco estranho lá, mas... Putz, era legal. Foi um dos primeiros contatos. Os caras pareciam um cavalo. É, verdade, mas foi uma das primeiras coisas, assim, que eu me lembro do Pânico, assim. Foi o do Bola lá, cantando, uma música do Daniel no videokê. Foi hilário. E a visita lá na rádio? Qual que é a lição que você tirou? Não, a lição que você tira é que realmente chegou, você falou, quando você quer alguma coisa, você vai, pega e faz, entendeu? Você quer ir lá, um monte de gente perguntou, ah, como que faz? O André Locutor também me perguntou e foi lá. Eu falei, você pega o ônibus, vai na rodoviária, pega o ônibus e vai. Não tem. força de vontade. É força de vontade. Não, é fácil. Mas o que eu acho legal é só você ter a visão do outro lado, porque é igual o Bola mesmo falou do Gustavo Samambaia. O cara fica ali no telefone, o cara é muito valente, né? Ah, Bola, seu leitão. Aí chega lá, fica mansinho. Então chega lá, vê que os caras são gente boa, entendeu? Vê que são aquilo são mesmo comuns, na hora. Né, cara? Isso. Não, e outra coisa, você vê que quando desliga ali o microfone, eles continuam zoando, ticaracatica, e continuam zoando do sovaco marrom. Continua, eles são aquilo ali, eles são o tempo inteiro daquele mesmo jeito, entendeu? Então realmente é bem legal. Eu recomendo que todo mundo faça essa experiência de ir lá e ver eles pessoalmente e no programa da rádio. Eu acho que é muito, muito gratificante. Tá emocionado, né, Jonatas? Eu sei que você tá enxugando. Tá emocionado, né? Eu percebi. Tá enxugando as lágrimas aí com lenços e tudo mais. Não, aliás, quando eu vi o Emílio e aquela bela cabeça, aí você se emociona, né? Você falou, ô, Xuxu, como é que você tá? Tem uma pergunta pra te fazer, Jonatas. Aquela cabeça que mudou o template nesse ano também, só pra constar. Como é que é? Que era um template do nosso querido blog, cabeça dele, depois mudou, graças a Deus. É verdade. Esse ano mudou. Mas assim, a gente já falou do pânico, da rádio, da TV. Não, antes do Panicast ainda tem mais algumas coisas para falarem. Olha só, este ano, vários bordões, né, novos, tanto na rádio quanto na TV. O Christian Pior lançou a música do Posso Falar? Tô Rica. Teve Escuta Vagabundo do César Porvilho. O Nani falou do César Porvilho. Conta um pouquinho pra gente. Conta um pouquinho pra gente, foi um sucesso. A campanha do alfinete pro Corinthians. É verdade. É tudo nosso, Vagabundo. É isso aí. Corinthians. Como era o do alfinete lá? Vai brincando. Também tem a da Sovaco Marrom também, que é bom. O que mais? Também tivemos... Veículos mediáticos... Suvaco Marrom falando também, este ano a Amanda ficou solteirinha... Pois é, quando eu fui lá eu chamei ela para almoçar, mas ela deu um migué, esquivou... Você, Jojo, chamou ela para almoçar? Chamei, ué, acabou o programa, falei, Amanda, vamos almoçar... Ela falou, não, tem que ir ali pro vírgula. Eu falei, mas você almoça que hora? Não, tem que ir. É isso, se foi. Você com essa cara de riff, né? Eu tô querendo pegar até a Amanda. Cara, vem chegar. Amandinha, vamos almoçar, Amandinha. Ai, ai, ai. E o vovô tirando a calça pra Amanda lá na rádio? Denúncia? Denúncia jeans? Não, velho, postaram um vídeo no blog do Emílio tirando a calça lá e a Amanda... rachando o bico de rir lá. Foi o Farrá que postou lá o do Fio Dental lá do. Te mostrou tocar aquela música do Marrom Bombom. Marrom Bombom é muito bom. É uma música tosca pra cara. Eu lembro de 94 ouvindo ela lá do Marrom Bombom, cara. Clássico, clássico. É velho, né, bicho? Velho, né? Toca no Bom FM essa música? Não toca, nem ferrando. Sim, tivemos um personagem também, o repórter Chorão. Alguém quer dizer alguma coisinha? Uma coisa totalmente bobinha? Eu quero o repórter Chorão também. Ora, do Chorão eu não tenho muito o que falar, porque... Mas ele até que é legal, tinha aquelas coisas de chorar no meio da matéria, do Rubinho também. Mas o Traficante Gay mais... também é outro personagem do Paulinho Serra, né? Foi incrível. Mas dele muito como... rápido, não sei se vocês, né, acham também, mas na minha opinião, eu achava mais legal, mas o repórter Chorão com Anonymous, achava bem mais legal. Agora ele tentando entrevistar, eu acho que não fica tão legal assim. Eu acho que até casava, porque ficava bem aquela sátira desses programas sensacionalistas e tal. Eu vejo aí, como vocês comentaram anteriormente, que ele tá tentando caminhar mais pra outra linha e tal, entrevistar essas coisas, mas acho que às vezes chega a ser muito pesado pra ele fazer isso, porque força demais ele chorar lá e às vezes ele não consegue e tal, e fica meio frustrante, eu acho. Verdade. Bem lembrado. Ele tá conseguindo um espaço no programa de TV, né, e tal, né, então o traficante gay também e tal, e... Só durou o programa. Bonita. Muito então bem. Então é assim, bem. Né? É. O melhor é o velho, cara, o velho tinha que ir pro programa. O velho é bom. O véio tinha que bolar alguma coisa pro véio. É isso que eu ia falar, tinha que bolar alguma coisa pro véio na TV, cara. Fazer tipo um videoclipe da música dele no programa vai ficar muito engraçado. Muito bem, gente, é o seguinte, gente. Ai, eu adoro essa música da Madonna, gente. Madonna é sensacional. Podemos encerrar, então? Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Ou eu não? Só tenho uma observação a fazer, que é o seguinte. Observe. Bola, você que é um ouvinte antigo, o Bola, há algum tempo atrás, ele tinha uma fama, né, de boêmio, ia nas tchotcharias, pegava o carrinho e ficava dando volta lá na frente das universidades. Aí veio a Carol Indalécio, a namorada dele... E aí o Bola virou outra pessoa. Não é verdade? Ficou mais caseiro, você não vê mais ele falando das tchutchas, que era um tanto quanto engraçado, né? Porque sempre que falava sobre as tchutchas em cada capital, ele conhecia, ou falava com o Emílio, não, o Emílio lá, bom, lá em Curitiba é o Sofazão, lá em Belo Horizonte é no Alto da Afonso Pena, então conhecia os lugares. Era meio que detalhe, né? Estilo do personagem, né? Detalhe, a namoradinha do Bola, 18 aninhos. Né? É só um detalhe, mas isso é só um detalhe. Isso é só um detalhe. Mas em relação ao Pânico, também tivemos o Gel Garcia, que é um produto que produtos eu até Garcia. Queria, gostaria de consumir os produtos Garcia, né? O Gel foi o produto mais famoso dentre essa linha, né? Mas você sabe que começou com os Frios Garcia... E o Frios Garcia era aquele negócio lá que eles bolaram. Pra quem tem ousadia, Frios Garcia. E o negócio da osmose acabou pegando a rabeira na ousadia do cara. Porque toda vez agora o filhinho vem. Então é pra quem tem ousadia, osmose diz. Pra quem tem ousadia, não sei o quê. Foi lá e tungou o bordão dos caras, bicho. Fez dinheiro com o negócio. Malandro. Ah, mas é malandrão. A calça de Swarovski, né? Nó. Calça de Swarovski, é verdade. Z de Zelaquete. Six Silvan. Eu acho que o Zelaquete foi... Mas eu posso falar uma coisa sobre o Pânico da Rádio, que rolou muito esse ano? Que foi a repetição de convidados. Não sei se vocês notaram, o NX Zero foi umas 40 vezes, Cajuru 35, Fred... Fabiola Hypert. Umas 20 também foram, né? Claro que eu tô falando em exageros, tá? Não levem esses números tão a sério. Mas é chato essas repetições de convidados, não é? O que vocês acham? São os amigos, né? Amigo. É, então vai mais pra amizade mesmo. Às vezes não tem o convidado, recorre a um amigo. É, tá, beleza. Porque às vezes gostou, eu acho que seria melhor se abrisse para os ouvintes, que às vezes fica até melhor. Ficaria até não, melhor. Mas é que tem ouvinte que é chato pra caramba. O problema é que tem ouvinte que tem um ouvinte que manda, tipo, alô, Jovem Pan, o cara manda um palavrão no ar. Pô, muito sem graça. Se é pra ter chance, o ouvinte tem que fazer por merecer, entendeu? Eu sei que a gente vai, mas a gente vai ter uma chance de falar. Mas poucos somos nós que ligamos pra rádio, entendeu? E que conseguimos ser atendidos. Tem essa também. Vamos ver agora aqui. Jonathan foi falar da Jeba Linda lá. Não deu certo. Tomou na cabeça. Cara, porque... cara, viver com Jeba Linda, toma na cabeça, pô. Não tem como. Jantos é fogo. Eu vou pra Jeba Linda. Carioca, já tirei. Eu acho que o Jonathan ainda ficou falando no telefone sem perceber que já tinha. É, igual cebola, né? Igual cebola. Os caras ficaram mudos, me deixaram 7 minutos no ar. É, cebola. Eu acho que eles desligaram, hein? Não, eles ficaram mudo. Como é que você sabe? Não, eu vi eles rindo. Tadinho, Cebola. Coitado, um abraço. Conto pra todo mundo a história. Um abraço, Cebola. Cebolinha, não adianta mandar abraço pro também. Cebola, não. Ele tá sem internet, não paga a conta. Ele nem vai ser depois. Que maldade. Parecendo o companheiro nosso que inventou até o mini furacão em Betim. Daqui a pouco nós vamos chegar nisso. Vamos chegar nisso daqui a pouquinho na análise dos Panicasts. Mal posso esperar. Vamos encerrar então? Alguém quer falar alguma coisa? Sandy Capetinha, que foi uma campanha de vocês, né? Sandy Capetinha foi uma campanha nossa e ela não disse nenhum obrigado, Senna. Infelizmente, são ela coisas disse que sim, fazem obrigado. Parte da ela vida. Ela disse sim. Pro Jonathan, então, ela disse. Só se ela disse pro Jonathan. Ela disse pro Jonathan, mas disse. Não gosto de Sandy Capetinha, sinto falta da Tânia e podemos encerrar, já que a gente falou da parte ruim do programa. É, já que você já falou que eu ia falar, então não preciso falar também. Quem gosta da Capetinha é o Marco. O Marco gosta da Capetinha e fica louco. É, que foi o pior podcast do Capetinha ano. Tá aí. Quem gosta da Capetinha é o Satanás, é o Lúcifer. Nossa, velho. Nossa. Foram acordar ele, ó. Acordaram ele. Eu volto 12:15. Muito bem. Então, para encerrar o negócio, eu pediria para que Leandro, neste exato momento, por favor, falasse sobre a enquete, a última enquete deste ano de 2008, no blog. Por favor, Leandros. A enquete, a última enquete do ano é sobre quais são os quadros que vocês não gostariam de ver no ano de 2009. Foi o famoso momento Pinochet que eu coloquei aqui. E o vencedor, cara, foi um quadro que quase não apareceu esse ano, que foi o Roberto Chorão, que ganhou com 26,96% de votos, com 55 votos. Ou seja, cortaria em 2009. É, e foi uma coisa bem disputada entre ele e o Beijo na Boca e Tapa na Cara, que teve 54 votos. Foi bem assim, bem ali do ladinho assim a disputa dos dois. E os outros tiveram poucos votos, o Punk Delivery teve 33 votos. Momento Emily House, 12 votos. E o Vesgo Silva só teve 8 votos. E o... Eu diria... Oh, pois não. O que não querem que tirem do Pânico é o César Povir, que teve só 5 votos. Pode falar, Samir. Não, eu diria o seguinte. Eu diria que foram várias alternativas, 9. E de todas as alternativas... Eu não escolheria nenhuma dessas. Eu escolheria Meu Mico Me Comeu, que é algo feito pela internet. Então eu acho que passa a batida, entendeu? É meio top 5 ali. O CQC já faz o top 5, já usa da internet. Então eu cortaria o Meu Mico Me Comeu para 2009. Eu acho que é um quadro que poderia passar. E faltou essa. Leandro botou 9 negócio e não botou o Meu Mico Me Comeu lá. É, realmente. Maldito. Desculpa a nossa falha. É um viado. Você e agradecer novo, também o nosso querido James, né? Que era quem fazia as enquetes. Exatamente, o James. Beleza. Exatamente. O James que fazia e o Leandro assumiu aí. 2009 promete, Leandrão? Você vai botar umas polêmicas aí ou não? Ah, vou conseguir fazer coisas melhores, né? Tô aprendendo ainda. Não, polêmica. Tá, aquela descontraída. Tem que falar que vai fazer algo polêmico. É, real, eu vou pôr coisas polêmicas. Muito boa. Polêmicas. Boa. Eu posso fazer uma lembrança de uma pessoa muito importante? Desse Gonçalves? O Francis, cara. Eu tô com muita saudade do Francis. É, Francis e Dercy estão ali na mesma, pelo jeito. Não, o Francis ele foi deportado. Acharam que saudade do Francis. Acharam ele lá sem o documento. Pá. Eu tô com saudade, na verdade, de duas pessoas. Quando o Obama acabar com a prisão de Guantánamo, aí ele volta a participar. Ó, eu tô com saudade do Francis e do André Locutor, cara. Muita saudade. Eu tô com saudade do André Locutório! Não seja por isso. Amigo, olha essa. Tá bom, vamos tocar um Die Another Day agora neste exato momento. Samir. Pois não, Kainan. Aqui, ó, aqui eu acabei de terminar minha Pringle. Se você quiser ficar com o tubo, eu te passo, entendeu? Pô, depois você separa o tubo aí, que eu vou guardar minhas meias. Eu guardo meia, no. Nossa, a meia fica com um não, porque você sabe. Não, porque você sabe que o tubo tem um formato anatômico, né? Caso você queira. Ah, tá bem. Caracati. Agora vamos fazer o nosso balanço? Vamos fazer o balanço, então? Balanço, Brasil! Balanço! Balanço! Balanço! Panicast e balanço. Presidente Jonatas, por favor. Companheiro de companheiro. Companheiro. Eu queria dizer que foi uma satisfação este ano inteiro. Essa festa, o dinheiro agora? Essa turminha do barulho, muito louca. Falsidade, a falsidade. Cala, essa turminha que cria muitas confusões. Deixa o cara falar, pô. Não, então, no começo do ano, assim, fazendo um balanço, nós começamos, os dois primeiros não tinham, o pânico tava de férias, não tinha muito o que dizer, mas foi com muita satisfação que logo no final do mês de janeiro nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com o maestro Billy, que fazia parte aí da velha guarda da Portela, né, começou o pânico junto com o Emílio, com Bola, e humildemente, né, conversou com a galera. Eu particularmente fiquei muito emocionado, porque é um cara, né, dos veículos midiáticos, e conversou, contou as histórias, os bastidores. No meu caso, eu acho que foi um dos mais legais, assim, por chamar um cara da antiga e falar um pouquinho como é que tá a vidinha agora, e falar o que ele tá achando do pânico e tudo mais, né? E conversou na boa, né? Não teve restrição, respondeu as perguntas do pessoal em relação à época que ele fazia parte do pânico e tal. Um abraço para o maestro Billy. Vou registrar o agradecimento, porque o maestro Billy fez a nossa vinheta de abertura, né? Se não fosse... Ah, é verdade, bem lembrado. Abraços, Billy. Saúde. Me liga. Não, e essa, eu posso até, não sei se já foi citado em outro cast anterior, porque na verdade são 70, então é muito para a memória, mas o Billy eu conversei, porque quem criou aquela primeira vinheta foi o Chris Rossetti, né? Saudoso Chris Rossetti. E eu comentei com o Billy e falei, pô, o Billy, quanto que você cobra pra fazer uma vinheta? Aí comecei a conversar com ele, eu falei, ele, vinheta de quê? Eu falei, não, uma vinheta de abertura pro Panicast e tal. Ele falou, não, é pra você? Então, não cobro nada, vou fazer de graça. Então foi um presente mesmo, não sei se ele gostou do trabalho que a gente faz, né, desse podcast, mas foi um presente dele para toda a galera do blog. Beleza, solta a vinheta aí. E a criação é dele, Ele falou, não, mas como que você quer a vinheta? Eu falei, não, você pode fazer do jeito que você quiser, só quero uma vinheta de abertura. Aí ele que criou. A criação é toda dele, todos os créditos para o maestro Billy. Ele que é o presidente da Associação dos Podcasts Brasileiros, né? Exatamente. E ele faz o podcast dele é muito bom. Ele faz o que é o antes... Como é que chama? Antes, após? ADD. ADD. Antes, depois. Durante e depois. É que eu achei bem legal que ele lutou também com esse negócio do... No caso, como é que chama? UDCs, UDAs, não sei. No caso, direitos autorais. De que o direito dos podcasts de poderem tocar música e tal, e não ficar tanto na pirataria, ficar legalmente junto ao ECAD, eu acho. Por isso que senão a gente não podia tocar. Exatamente, estamos tocando Madonna porque ela veio ao Brasil e ela autorizou, não foi isso? Exatamente, ó, por exemplo, vamos subir o som agora, Like a Virgin, olha que sensacional. Like a Virgin. Então, e a Madonna, ela liberou todos os áudios, ela que nos passou no MP3 que ela tem um iPod. Ela anda com um pendrive. Ela anda com um pendrive no bolso. E daí ela nos passou pro Senna, e o Senna repassou para nós. e montamos este podcast. O Senna que é um dos contatos. Eu posso só dar uma notícia agora? Você dê a sua notícia, então. É, só queria falar que o chat agora do Skype tá bombando, tá todo mundo falando lá, até a Dai tá conversando com a galera. Olha que coisa sensacional. Putz. Samir, o podcast, vamos pro chat que tá bombando. Tá legal. Manda um abraço pra galera do chat. Abraço aí pra galera do chat. É um maldito. Eles estão pedindo abraço, galera do chat. Não, muito quem tá bem, no chat é o Marcos. Bom, vamos ler as perguntas do chat aqui agora. Marcos Aurélio. Estão perguntando aqui pro chat. Colchões. Estão perguntando no chat, e o Cebola, cadê ele? Não, por falar em Cebola, eu acho o seguinte, o grande destaque do blog do Panicast este ano é o Cebola, porque ele é o criador da maioria das vinhetas e das gafes e dos títulos dos podcasts. É demais. É um Super gênio. Ao contrário. Que é um delícia, gênio, velho. O funk do Cebola. Funk do Cebola. Que delícia, velho. Caralho. Que delícia, velho. Que delícia, velho. Jesus! Jesus! Jesus! Que delícia, velho. Jesus! Jesus! Jesus! Que delícia, velho. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus. Muito bem. Este é o Panicast 70. Aqui feliz comentando ano novo, um pouquinho. Feliz ano novo pra todos aí. Natal. Pra vocês. Pra quem sabe, a família povo, de vocês. Outra novidade que tivemos este ano no Panicast. Primeiro, o Panicast começou com o Cris Rossetti, né? Que todo animadão, já trabalhava com isso, locutório. E assim, ao longo do tempo, eu fiquei muito contente de ter todos os amigos, né? Samir, Lady Dário, Kainan, todo mundo revezando na condução. Então, Marcos, então quero agradecer aqui todo mundo que teve esse privilégio de, né, conduzir. Algumas pessoas também, o Cebola também aceitou esse desafio um dia, o Leandro. Eu também. Então, eu também. O Senna também. O Senna deu uma entrevista pra gente. O Senna já é de casa já. Ô, Jontas. Oi, como é que você tá, Chuchu? Beleza? Você me considera seu amigo, cara? Putz, amigo. Olha o papinho. Por favor. Eu quero saber o seguinte, Jonatas, já falamos do Billy. Uma próxima entrevista destaque. Uma próxima entrevista, né? Tânia Paniquete. Isso, né? Bem lembrado. Olha, professora agora, Tânia, né? Foi muito legal. Tânia foi sensacional. Tá, Tânia ouvindo. Fez com que pessoas revessem o conceito. Aliás, beijo, mesmo. Tânia. Beijo, Tânia. Mil beijos. Foi a partir dali que eu comecei a perceber que eu não devo julgar as pessoas assim só pela caixa, pela embalagem. Porque eu fui seca naquele cast pra detonar com ela. E todas as perguntas que eu fiz, ela respondia com muita classe, não se deixou abalar. E aí eu comecei a perceber que ela realmente é uma boa menina, bem educada, estudada, não tava lá só pra rebolar a bunda, né? Ó, legendário, rapaz. Alguém gravou isso aí que ela falou agora, por favor? Não, eu parei a gravação do cast agora só pra ela falar e daí eu voltei. Ai, meu Deus. Só pra não tempo. Mas você sabe, Dari, que isso é algo que a Tânia já tinha em mente, né? Que não era só uma bunda rebolando. Tanto é que ela saiu do programa. Que ela falou que não era isso que ela queria pra vida dela. E pegou, saiu. Tá escolhendo outro rumo. E o mais bonitinho foi que depois que eu fiz as perguntas, ela por chat agradeceu de eu ter feito, e ainda mais por ter sido uma mulher, né, porque tinha um monte de cueca ali babando o ovo dela. Ela agradeceu pelas perguntas, porque assim ela pôde responder e mostrar pra quem tava ali que ela não é só bonita, não é só um símbolo sexual, né? Ela tem outros daí, propósitos. Vocês passaram a noite conversando depois, né? Mas ou sabe, devo confessar que a entrevista da Tânia foi muito legal e espero que ela tenha sorte na nova empreitada da carreira dela, né? Sorocaba e Cajuru, né? Cajuru, e vale, claro. Vale salientar também que a entrevista dela foi a mais baixada de todas. Deste ano, de todas, né? Então. Não, desde o primeiro. Olha só, rapaz. Aliás, nós estamos crescendo, né, em downloads. Isso pode falar no ar? Ou... Pode, pode mandar um abraço pros seus fãs. Eu sei que já tinha. Não, agora vamos falar da gente. Agora depois... é igual a Globo. A Globo acabou, só fala acabou. Deles, vamos falar de nós. Beleza, eu queria mandar um abraço pro meu fã clube, certo? Que mandou mensagens pro Kut, MSN. Eu tenho um Twitter, cara. Depois, se vocês quiserem acessar meu Twitter, tá cheio de fotos, certo? De carros em movimento. Foto no Twitter? Que é de... Tá doido? Que algum Twitter carro? É só texto. Meu Deus! Não, no meu Twitter é só texto. Ah, é. Então me confundi, acho que é MySpace. Não, o nome do negócio é que eu não sou informado em internet, cara. Tem o MySpace, é MySpace. Beleza. Confundi. Beleza. Mas beleza. Eu tenho umas fotos de estradas assim, mas com carros em movimento. Cala a boca! Entendeu? Um clipe brutal. Tá bom, é só isso que eu tinha pra dizer. Abraço ao meu fã-clube feminino. Podem mandar cartas, declarações de amor, dinheiro, propostas sexuais. Tá. Aqui, mas é isso. No Panicast este ano, nós tivemos aí, depois de um tempo, um Panicast old school, que foi o Cris Rossetti voltou à mesinha depois de muito tempo, né? Ao vivo, naquele esquema que era antigamente, sem edição. Loucura, loucura, loucura. Entrevistas pra fechar o ano teve o Fábio Rabin. Fábio Rabin? É verdade. Fábio Rabin, que foi uma entrevista longa, né? Bem longa, extensa. E que no final teve aquela música sensacional que ele pediu, Carrinho de Mão. Carrinho de mão do Terra Samba, que Jojo não recusa. Terra Samba do Reinaldo, não Gera Samba. Eu falei Terra Samba, você não precisa ouvir legal. Só ouviu, agora, Gera. Agora, a partir de agora, é uma prática, toda entrevista, o entrevistado vai encerrar pedindo uma música, né? Beleza, quando eu pedi Take On Me, vocês botaram no Fast Forward e tocou do início e o final da música, legal, né? Pô, louco, sacanearam, quando quando o Jonatas bota Primavera dos Hermanos, é até o final. E Los Hermanos, Bjork, legal. Funk. Funk também, é bacana isso. Legal. Tivemos, nós podemos analisar também esses momentos do Jonatas. O cara tocou Los Hermanos, depois fez um cast inteiro de funk na batida. Olha só o nível de insanidade do rapaz. E agora ele é fã do Belo. É fã do Belo, do Salgadinho, do Catinguelê. Você vê a mudança do ser humano. Acompanhamos a mudança de um ser humano a olhos vistos. A evolução de Jonatas Adrion, né? A involução de Jonatas Adrion. Já que vocês me colocaram na roda, eu quero aqui... Gostoso. Falar que... Pera aí, pô. Delícia, né? Não, subindo roda. Madonna e botando na roda. Que maravilha. Se quiser, te passo o Pringles, tá? Desde o primeiro cast, tem muitas pessoas que estão aí até hoje, outras já se foram, disco voador. Mas, deste ano, quero deixar aqui explícita a minha admiração pela Lady Dari, que... e acrescentar ao grupo. Uma salva de palmas para a Dari. É, Dari! Quero deixar aqui expresso, gravado, a minha admiração pela Lady Dari, que apareceu... Como que a Lady Dari apareceu? Eu não lembro. Como ela apareceu pra sacanear a gente. Ela apareceu pra sacanear a gente e gostou e tá aí até hoje. É. Apareceu pra descer além, nós. Sobre a Lady Dari, eu tenho que falar o seguinte. Logo quando a Lady Dari entrou, eu tive um preconceito dela, que eu achava ela muito chata. Você tá me ouvindo? Sim. Agora passando-se esse tempo todo, essa convivência toda, cara, eu continuo com a mesma opinião sem tirar da cor. Também te amo, hein? Eu ainda continuo com essa opinião. Te amo. É, né? Como o Jonatas falou, né? O amor e o ódio tá ali, né? Juntinho, né? No cérebro. Tá juntinho, né, bicho? Também. Jonatas, te amo. O Jonathan aí com essa filosofia de Discovery Channel pra cima da gente. Foda. E o que pede, Zé? Que engraçado, esse negócio de podcast me pegou assim de um jeito, não consigo entender. Porque eu entrei mesmo naquela porcaria daquele Skypecast pra detonar com vocês. Entrei com vários fakes, vários personagens, e vocês não saíam da linha. Continuavam na esportiva, e eu entrava e saía, e aquele vucu-vucu. É gostoso, é gostoso. A pegada aqui é boa, Dari, a me pegada aqui é boa. Me larga que eu vou. Até que Jonathan Zandrione me encantou com sua educação, me encheu de luz. A pegada. Vai rolar o esquema. A Rihanna então, vai saber. Tipo que o feitiço virou contra o feiticeiro, entendeu? Eu entrei pra detonar com vocês, porque a minha função no Skype era essa. Acabei de dar, hein? É. Você foi parar num negócio de pessoas que gostam do Pânico. O Pânico atende o ouvinte, eles xingam o ouvinte liga no outro dia de novo. Então você percebeu, né? É, aí não deu pra mim. Nós adoramos, você vem descer a meia na gente, nós adoramos. É verdade. É. Mas, ô, Samir... Pois não? Eu venho notando, assim, com o passar do tempo, que a audiência feminina desse programa está crescendo, entendeu? Isso é muito bacana. Aliás, isso é legal. Primeiro o Cebola começou a ter fã-clube, começou a ter fãs, entendeu? Mandando mensagens, pedindo novos bordões. Agora eu também tenho um fã-clube, entendeu? Você vê isso a evolução legal. Desse negócio. Você evolução... já foi mais humilde. Eu não posso me vangloriar mais, pô. O Jonatas, ele virou um amante do cosplay. Fã-clubes de todo o Brasil elogiam o trabalho dele, entendeu? Eu não posso nem ter... Gente, vocês estão dando risada disso, mas eu não são vários, centenas, dezenas de e-mails. Mas toda semana eu recebo e-mail de pessoas que leem o blog... E aí bisbilhotam meu perfil e mandam pelo perfil lá do blogger, pegam o endereço eletrônico e mandam mesmo e-mail. É lógico, mas você é a parte séria do negócio. Eu tô falando... Tá, mas às vezes até pessoas que não têm o costume de comentar ou que nem tem um perfil no blogger, que, né, entra lá só pra fuçar. E acabam mandando e-mail. Ó, sagrado. 4, 5 e-mails por semana. Perfeito. Eu também quero agradecer. Eu quero agradecer o pessoal do Panicast também, que eu passei por um momento difícil aí, tive que fazer uma cirurgia. Uns me zombaram falando que foi mudança de sexo, outros me zombaram falando que era hemorroida, sabe? Só que eu vou deixar bem explícito aqui que foi só uma. Que vou foi isso mesmo, aí, né, Leandro? Corta, Saninho, não deixa ele explicar, não, por favor. Foi justamente isso. Foi lá, tirei hemorroida e troquei de sexo e a vesícula. Aproveitei e fiz um pacote de cirurgia. Isso. Hoje agora eu atendo com o nome de Leonardo. Mentira, seu nome é Desirê. Não fala isso, por favor. E eu quero agradecer muito o Samir por essa ótima trilha sonora de Madonna, que eu adoro Madonna. Tirando a brincadeira, eu só quero agradecer que todo mundo me mandou e-mail, me mandou mensagem. Eu quero agradecer a todo mundo, porque foi um momento difícil na minha vida esse ano. Esse ano que foi tudo ciclo, errado, né? Pra mim. É o ciclo. Mas pro final dessa bagunça, eu vou falar sobre aquela escala dos meninos do Panicast, porque eu, como praticamente a única menina, né, a única guria disso aqui, tem uma escala, uma denominação pra cada um deles. A única não, você representando as gurias, como você disse. Então, eu não disse que eu sou a única, eu disse que sou praticamente a única. Exatamente. Neste horário da noite, você sempre participa conosco. Sim, mas temos a Dri, temos a Dai, né, que também temos quem mais? A Alessandra Tavares, do Rio. Alessandra, quando pode, entendeu? Nós temos a Cebola. Nós Amanda. Temos um público feminino. Temos um público feminino Cebola. Muito ativo. O Cebola é o carioca do podcast. É o carioca. Oi, a Milha é muito Cebola. Importante, mesmo que ela não participe sempre... O post dela, né, é sempre impecável. Eu acho ela de suma importância pro blog. A Miri vai ouvir esse podcast no final de 2009, porque sempre quando vai completando de 30 em 30, eu gravo num CD e mando pra ela, porque ela não tem internet banda larga. Mas chega rapidão, tá tranquilo então. Logo tá aí, viu? Ela só tem internet final de 2009. Então ela não faz download. Mas então, daqui a 30 edições estão só em agosto, setembro do ano que vem, você manda pra isso, ela. Isso. Então, Mili, feliz Páscoa. Valeu, Mili. Feliz Dia das Crianças também. Um ótimo Natal aí pra você aí, data 2009. Natal 2009. Ano novo de 2009 também. 2010. Deixa eu falar. Agora eu queria deixar aqui registrado também a belíssima edição de Marco Aurélio, por exemplo, num Panicast que foi o que o Skylab ficou falando, a capetinha tá aí, ele fez uma belíssima edição utilizando só músicas do Ed Mota e encerrou até com o pedido do Sami, que foi Parada de Lucas. Exato, ele arrumou essa música, bicho, é um filho da mãe esse cara. Ele conseguiu arrumar, é de um LP antigo isso aí, ele foi atrás e arrumou. Falando nisso, nós temos o Lucas da Parada de Lucas aqui no nosso programa. Lucas, nossa, velho do céu. Era só o que faltava. Como que tá a parada lá, Lucas? Parada tá firmeza, mano. Eu queria destacar também, juntos, aproveitando a edição do Marco, talvez... seja o cara que consegue fazer uma ótima edição, consegue deixar o programa bonito, bom de se ouvir, o áudio e tudo mais, não sei o milagre que o cara consegue. E outra coisa, teve um dia que o Skype tava tão, mas tão ruim, cara, que era na época dos Skypecasts, e você só conseguia falar com uma pessoa, então ele teve que falar com um por um, subia uma pessoa, descia, subia outra... Ele conseguiu fazer o negócio da maneira com que tá saindo esse cast aí, que tá bem mais fácil, porque nós estamos conversando, todos nós. Ele conseguiu montar aquilo, bicho. Então o cara tá de parabéns mesmo, fez um trabalho, se dedicou. E agora, né, Kainan? Tá lá construindo o castelo. O castelo. Não é castelo, coisa... já falei. É o palácio. Teve outra Punk. Coisa que o Marco fez também, que foi sensacional, a gente até. Acho que foi a Samira que comentou em conferência, que foi aquela tradução da música, que eu não vou lembrar o nome. Porque eu lembro tradução. Daquilo e já começo a rir. Foi perfeito. Everybody's Talking. Isso. É. Eu posso falar uma coisa? Caiu. Eu vou botar. Everybody's Talking. I'm going well, the sun keeps shining. Não adianta que por mais que eu chame, não fica ninguém. Going well, the weather. Já sem paciência, sintoma, dor. Banking off of the northeast wind. Tem uma porrada de hora tentando. Sei que não fica nem bem. Mas desisto desta bagaça e resolvo na ereção. Os caras zoaram tudo, ele pra caramba no outro cast. É verdade. Aliás, eu posso falar uma coisa? Na verdade, eu mandar um abraço, né? Pra Rainha Elizabeth, que tá tendo tanta piedade no Marco, que ele tá no quinto banheiro, né? Porque são 10 banheiros no Palácio de Buckingham, né? Então já que ele tá no quinto, então faltam só 5. Daqui a 5 banheiros, o Marco tá de volta ao programa. Então, Elizabeth, tenha calma, vai com calma que ele termina os 10 banheiros. Fica tranquilo. Um podcast que eu gostei muito também, que eu vi também, a dedicação de todos aqui foi no caso do Futebolcast, né? Que tá junto do... gravado junto com o jogo do Brasil. Essa foi uma das maiores zoeiras do negócio. Da história. Foi o pior dia também, porque Samir e Jonatas me fizeram de idiota. Me enrolaram. Não, O Jonatas não veio por causa da Gatunete, né? O malandrão, olha, jogo do Brasil. Mini furacão e Tetinho. Meandrinho tinha falado pra mim durante a tarde. Meandrinho falou, Petinho, só vai começar depois do jogo. Eu falei, não, Jonatas não é tratante. Samirzinho, então nem se fala. Fica idiota aqui, escutando os comentários de jogo de futebol. Isso. Mas olha só. Mas e aí eu acabo o jogo. Só falar um negócio aqui. Esse Panicast foi o melhor. Foi o melhor antes-cast que teve, que eu já participei. Foi uma zoeira generalizada. Foi. Teve até o Big Brother Cast. Big Brother Cast. Mas estamos de volta. Vamos eliminar mais um. Nosso guerreiro, Samir Pau. Mas olha, eu lembro quando acabou o jogo do Brasil, a gente comentando e saiu outro. Leandro falou, puta, a gente podia fazer um negócio falando do jogo. Porra, vamos fazer? Vamos fazer. Pô, pega os gols aí, vamos fazer a sequência do negócio. Montou todo mundo, fez um esquema legal. Até o André Locutor entrou no esquema e tudo mais. Ai, um pouquinho. E fizemos uma bagaça, rapaz. Deu um trabalho maldito, mas foi muito prazeroso essa edição. Eu confesso que o momento mais engraçado do Panicast não foi no Panicast, foi no antes, porque o Leandro e eu zoamos uma pessoa aqui do nosso convívio com muita tenacidade. Eu comecei a imitar o Galvão Bueno e comecei a falar, vou contar a história. Tava eu, comecei a imitar o Galvão Bueno e inventei que o nosso amiguinho aqui do nosso convívio entrou no gramado do Bezerrão lá. Aí ele vai pra cima do Cristiano Ronaldo, aí depois eu Leandro de repórter, aí foi uma putaria danada, velho. Não, agora de poeminhas, teve também o do Marcos, que era uma coisa, não chovia, não inventava. Nossa, velho do céu. Eu lembro disso. O vendaval que puta que paralha. Era uma coisa. Chovia, vendaval. Você lembra, lembra? Em nome do 22 de abril, eu aprendi quando guri, mais ou menos da idade aí do Matheus, um pequeno poeminha pra citar, especialmente nesse momento. É mais ou menos assim. No dia 22 de abril, Pedro Álvares Cabril descobriu o brasal. Não chovava nem ventia, mas fazia um temporil que pate aqui o paral. Boa, palmas. Muito bom, meu, muito bom. Marco é comédia demais, cara. A gente arrebentou esse ano. Foi o nosso ano, né? Não ganhamos o prêmio. Nós arrebentamos tanto que teve o prêmio podcast e nós ficamos em sexto. Uma salva de palmas para nosso fracasso. Uma salva de palmas para o sexto. Porque não importa, porque a gente não tá aqui pra ganhar prêmio nenhum, é nosso de cardíaco. Tá aqui só aí, fala, aí. Lembrando do prêmio podcast, semana passada foi a entrega dos prêmios, né? Tem até um. Parece que eles gravaram um vídeo mostrando como entregar. A gente foi convidado, mas a gente não aceitou porque a gente é estrelona, né? Eu tinha compromisso, o Zeandro também tinha. O Jonatas, ele teve um cosplay que tinha que fazer lá em Rio de Janeiro, acho que. Ele teve que apresentar o Coringa no evento de Batman, o Cavaleiro das Trevas, lançamento em DVD. Muito bem, Panicast 70, então chegando ao seu final aí, ao som da nossa querida Madonna. Lembra da Madoninha? Aquela menina. A Madoninha que fazia, ó, feriado, comemore. Vixe, Deus o livre. Muito bem, vamos encerrando então. Eu gostaria que Marcelo de Sena, que passou a integrar este podcast neste ano, se despedisse. Obrigado, Samir, os demais integrantes, os que não estão nessa edição, 70 mais participando da trajetória. Graças a todos, super Natal para todos, bom 2009. Esperem novidades no meu blog, no podcast junto com o Elo, que também mandou Feliz Natal e bom 2009, e o resto da equipe também, o Matheus Kajima, o Dico do Rio de Janeiro e um monte de gente bacana. Boa cena, a cena tá saindo de viagem, uma boa viagem e até o ano que vem. É, até 2009. Até mais. Meu querido Vital, o cara da moto que ficou um tempo sumido e apareceu no último podcast deste ano. Fala, Vital. O último podcast do ano. Ué, pois é, 2008 aí, né? Foi uma grande satisfação. Eu gostei, acompanho bastante ouvindo, acompanho o blog também. E é isso, parabéns a vocês, a todas essas edições, 70 edições, que, como a Dari disse, não é todo podcast que chega a tantas edições assim. E feliz 2009 a todos, feliz Natal, boas festas e até. É isso aí, Panicast 70, se não der, 70 de novo. Isso aí. Ou 60. Ah, ou 60. Rabin. Muito Rabin, bem. Kainan Fani, as suas considerações finais. Encerrando mais um ano, Kainan. um ano de muitas realizações, de muitas conquistas. Eu queria agradecer a todos que participaram do programa, aqueles que participaram, aqueles que não participaram, aqueles que nos premiaram, aqueles que não nos premiaram, aqueles que viraram nossos fãs, aqueles que não viraram nossos fãs. Fica meu agradecimento, porque isso nos fez mais fortes. Portanto, fica o meu abraço, o desejo de um bom ano para todos vocês e até a vista, né? Até 2009, com mais um Panicast. Se e Deus quiser. Abraços ao meu fã-clube. Aquele fã-clube dele. Leandro Rezende, quer agradecer o fã-clube também ou não? Eu não tenho. Ai. Ele é um amigão. Adoro. É porque eu fui classificado como amigão nesse Panicast. Mas... Vai, amigão, então vai. Despedidas do amigão. Mandar um abraço pra todo mundo, do pessoal que participa sempre aqui, que participou também durante esse ano. Dar um abraço com carinho pra Dari. Um abraço pro Samir, pro Kainan, o pessoal que tá aqui com a gente aqui agora, os outros também que já se foram. E... Já se foram besta para uma melhor. Tomara que encontrem Jesus lá no céu. Último que sair apaga a luz. E a Quico, a Quico, a Quico, a Quico, a final. Boa, Leandrão. Um feliz final de ano, umas boas festas. Panicast 70 encerrando e agora ele. Mensagem do presidente. Companheiro, Jonatas, companheiro, suas considerações finais, por favor. Companheiros e companheiras. Não, então, é agradecer aí todo mundo que nesse ano ajudou de forma direta ou indireta. E ano que vem tem mais. É isso, eu acho. Só isso? Você acha que ano que vem continua ou não? Eu acho que continua, né? Tem o ciclo, uma hora vai ter que acabar, mas eu acho que ainda tem muito ainda por fazer. E aquela meta de entrevistar o Emílio? Ficou não, o Emílio, o Emílio, eu acho que vou fazer como Senna, sabe? Próxima vez que eu for lá, vou levar o meu gravadorzinho digital. Putz. Aí vou anotar meia dúzia de perguntas, entendeu? Tudo bem que eu vou chegar lá e vou falar, que podcast o quê? Vai te catar. Aí eu faço meia dúzia de perguntas e boto no podcast, porque pro Emílio criar um usuário de Skype assim é muito improvável, né? Vamos botar o pet. É verdade. Peraí, então deixa eu despedir. Então é isso, agradecer a todo mundo. Obrigado e tudo de bom. Lady Dario, obviamente vamos encerrar então com uma voz feminina, com a presença feminina enfeitando este Panicast 70. Obrigado, Dari. Sim. Então, eu que peguei o ponto de andando, né? Caí de paraquedas nessa grande brincadeira. Acabei ficando, ganhei um espaçozinho lá no blog, seguindo com a coluna Nem Só de Pânico Vive o Homem. Me divirto muito, dou muita risada, às vezes eu tô chata, ema de quem tem que me aguentar. Mas de tudo isso, ficam as amizades, as pessoas legais que eu conheci, fiz amigos de verdade. Né? Que eu espero que, independente de podcast, panicast, internet, blog, permaneçam por bastante tempo. É, porque o panicast é 2 horinhas, não é até 7:30 da manhã, né? É, até 7:30 da manhã. E aí, Sabine, suas considerações finais? Sabine. Olha, as minhas considerações finais aqui no ano 2008 foi muito legal, muito bacaninha. Chupetinho. Chupetola. E é isso aí, ano que vem tamo aí, é sempre um prazer fazer o Panicast, é algo que na hora da edição ali me dá prazer em fazer, eu começo a dar risada feito um tonto sozinho, é algo prazeroso. Eu vou lá bem. E é aquele negócio, né, rapaz? Pô, eu faço um programa aqui em Rio Claro que eu faço no estilo do Pânico. Só que eu não tenho pessoas à minha volta o qual comentem sobre o programa, principalmente da rádio, que é o que eu mais gosto. Da TV ainda tem um ou outro que sempre acompanha, comenta alguma coisa. Mas com vocês é um grupo muito bacana que realmente são fiéis seguidores do programa, acompanham e tudo mais. Isso é bacana, tá sempre discutindo. E é como a Dari falou, aí a gente vai fazendo amizade, conhece um ou outro, começa a entrar até nas particularidades de um, de outro, assim. Acaba formando aí uma união, cada um no seu canto, um em Minas, um no Mato Grosso, um em Brasília, um no interior de São Paulo, um na capital, um na... E aí vai, e aí por aí, um nos Estados Unidos, um não sei onde, mas estamos todos ali, estamos todos aqui unidos por esse único objetivo aí, através do Pânico. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos ouvir uma Madonna? Eba! Alguém, opa, vamos lá, quer cantar? Quer cantar a Madonna? Vamos cantar a Madonna? Ah, qual a música da Madonna? Você que manda, qual que você quer aí? Karaokê. Karaokê no Pânicast? Vamos ver se você vai ganhar o ingresso. Não, 4 Minutes tá muito manjado, né? Todo mundo já ouviu. Não, você escolhe e canta, vai lá. Escolhe e canta? Que esquema legal, cara. Ah, vamos ver então, acho que... Ah, 4 Minutes, né? 4 Minutes. Vai lá. Vai, só o refrão, vai lá. Vamos ver. Time is waiting. We only got 4 minutes to save the world hesitating. And we're done and my heart that girl that is winning. We only got 4 minutes to save the world hesitating. We only got 4 minutes. No time to your break, Madonna. You got a little love, Tic tac, tic tac, tic tac. Pode rasgar o ingresso, rasga o ingresso. Amigos, o Pânicast não é uma brincadeira. O Pânicast é algo sério. O Pânicast é algo que todos pensam que é uma brincadeira, mas o Pânicast também é algo sério. E nós fizemos um cast inteiro sobre a Madonna e no final tivemos aí a participação de Kainan cantando a música da Madonna. Leandro Rezende, rasga ou dá o ingresso? Ó, oh, cantou muito mal, colocou umas palavras que não existem. Eu acho que tem que rasgar. Lady Dari, você que conhece a língua, você que conhece o inglês, Kainan Fani cantou bem ou mal? Sinto muito, Kainan, como canteiro, você é um ótimo blogueiro. Porra, você vai rasgar. Então vamos rasgar o ingresso nesse exato momento. Tchau, tchau, vamos embora então. Vai, tchau, feliz 2008. Vai tudo feliz comigo. Feliz 2009, tchau. Vai, tchau, tchau. Esses novos dias na minha língua serão de todos. Não, é Natal. Você tem. O ano termina e o Vasco é freguês. Vai dormir, vai dormir. Vai dormir. Panicast. Panicast. Panicast.